Mas nós tá esperando quem agora? Ninguém, só nós aqui. Poxa, então taca pau aí, fi. É nós. Ai, que delícia. Nós é nós. Né? É. Ai, ai, ai. Então tá, então vamos meter. Mete pau aí. Ui. Desce a lenha. Você está ouvindo Machinecast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e Turma da Mônica maior que DC e Marvel. Hashtag pronto, falei. E aí, galera, eu sou Eduardo Filhote e eu pergunto pra vocês o seguinte: nós já viajamos no tempo 52 vezes, nós criamos então 52 terras paralelas diferentes? Caraca! Fica aí o questionamento. Fica aí. Mas, são 54 viagens no tempo, viu, Edu? Erro! Demo e coisa não conta. Ah, não conta? Não conta. Ah, ainda bem. É a numerada, é do canon. Ah, canon, tá bom. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu já tentei me transformar entrando numa cabine telefônica, mas não deu muito certo não. Cara, eu entrei uma vez na minha vida em uma cabine telefônica em Gramado, cara. Foi, né? Eu não pensei em me transformar. Não, mas, ô Febrino, é porque você tentou da maneira errada. Você tinha que ter levado uma peruca, o batom e o salto. Era aí você saía de lá transformado. O foda é que nas cabines que o Superman entrava era top, né? Na que eu entrei só tinha aqueles adesivos lá. Raitiel, Kelly, Juliana... Aqueles nomes maravilhosos. Bom, pessoal, como vocês viram aí, hoje nós vamos falar sobre a DC Comics. E eu convidei aí o nosso querido amigo lá do Alguma Coisa Cast, nosso querido Febrini, que saca tudo aí de heróis, diz que sabe tudo de heróis, hein? DC, Marvel aí, tem cast de Pantera, Doutor Estranho. O que mais tem lá de herói lá, o Febrino? Nossa, lá tem herói demais. Lá tem Hulk, tem Wolverine, tem Homem-Aranha, tem a porra toda lá. Ah, beleza, ele só tem herói da Marvel. Isso eu comentei aqui agora, né, velho? Não, a gente tem mas... um dos mais legais foi o do Aquaman, cara. Foi Olha bem aí. Maneiro. Olha aí, cara, o Aquaman é maneiro, hein? O Aquamomoa. Eu ia falar isso agora, roubou minha frase, maldito. Tem crossover com o Batman também. Tem um Olha crossover aí. Lá que a gente botou o Batman e o Juiz Dredd pra lutar lá um contra o outro. Caraca, coitado do Juiz Dredd, cara. Será? Será? Ó, ó. Bom, gente, então vamos lá, gente. A gente vai começar pelos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, cara. Se você quer lá conhecer uma das diversas terras paralelas que o Machine tá compartilhando aí pela rede, você pode conhecer uma delas lá na nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast. E se você quiser ver a outra terra paralela que é semelhante, mas um pouco diferente, você pode ver o grupo lá do Facebook, que é o facebook.com/groups/machinecast. E tem também aquela outra marotinha que mudou uma coisinha e mudou muita coisa, que é lá a nossa página, o nosso perfil do Twitter, que é o @machine_cast. E se você quiser ver a realidade onde a gente foca lá nos games, a gente tá lá no Alvanista. Nossa persona lá é o @machinecast. E se você quiser ver lá onde converge todas as terras paralelas que o Machine tá criando e confabulando e juntar a galera toda, você pode compartilhar o nosso grupo do Telegram. A descrição tá aí no link aí no nosso post. Esse grupo aí, no, na verdade, é a Crise das Infinitas Terras. Porque tá virado nisso, né, ô Febrini? É justamente isso, cara, saca? Telegram tá virado na Crise das Infinitas Terras, mas é isso aí. Então agora vamos para o recadinho da Desert Studio. Ah! Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, pessoal, então daqui a pouco vamos começar a falar de DC Comics, ok? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Aí vamos começar o nosso cast aqui. A princípio eu pensei que era um cast só de HQ. Depois o Eduardo me passou uma pauta aqui, como a gente nunca usa pauta nesse cast, eu descobri que a gente vai falar de séries de TV, vai falar de filmes, aí já, né, já me deu um ânimo maior, né? Mas eu queria saber de vocês hoje, o que vocês têm consumido da DC. Alguém aqui já foi ver o Esquadrão Suicida? Cara, pra quem não sabe, hoje na data da gravação, estreia do Esquadrão Suicida. Não, uma semana, né? Passou uma semana já, né? Também é conhecido como dia 11 do 8. Não, mas é. É que eu não sei quando que foi que estreou. Semana passada mesmo. Uma semana aí já de estreia do Esquadrão Suicida. Alguém já foi assistir? Alguém já assistiu pelo Torrentão do Mal, alguma coisa assim? Ainda não. Esse eu quero ver se eu consigo ver no cinema, mas eu tô esperando baixar um pouco a poeira, porque é muita criançada, gente comentando, falando... Criançada? Tipo, tal. Okay. É. Não, foda que agora a porra do Jared Leto lá deu entrevista e ele mesmo reclamou. Eu falei, cara, se até o cara tá reclamando, vai ser complicado assistir, né? Mas vamos esperar. Pois é, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi as críticas negativas. Mas como eu sempre tenho que assistir e dar a minha própria crítica, a minha opinião pra mim mesmo, né? Uhum. Eu vou ir assistir, né? Eu fui ontem, mas tava lotada a sessão, né? O filme é tão ruim que tava lotado, né? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa errada não tá certa nessa história. É, mas é porque é estreia também, né? Não dá pra você julgar a qualidade do filme pela lotação da sala, né? Bom, então, que seja. Então... porque se fosse olhar por isso, olha quantos filmes bosta tiveram, tipo Crepúsculo. A Crepúsculo já é meio complicado. Não sei se é bosta o filme, quem vê, mas... Febrino. Gostou de Crepúsculo, Febrino? Não, mas eu não compacto com... Pra mim, cada um tem o seu gosto e já era. Eu não tenho problema nenhum com o gosto das pessoas. Desde que seja igual ao meu, tá tudo bem. né, Kelly? Tá certo com S. Bom. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Então vamos começar aí. Eu só sei o seguinte, tem uma mitologia por trás do episódio do Machine Cast 52 aí, que foi praticamente sequestrado pelo Edu, desde que ele teve a fantástica ideia de fazer o Cast 52 sobre a DC Comics. E eu quero que ele explique pra mim e pro resto, pro Febrinho, não preciso, o Febrinho sabe tudo. O, e pro resto. Não sei de nada, não. Para com essa porra aí, daqui a pouco a galera tá. Tá escrito lá do lado da fotinho do Febrinho no post lá, especialista. Primeiramente, eu queria mandar aqui um abraço pro meu querido amigo aí, o Flávio Soares, lá do Papo de Gordo. Ele ia participar do cast hoje, mas infelizmente ele teve uns problemas de saúde e não pôde participar. Abraços, desejo melhoras pra ele. Espero que quando esse episódio vá pro ar ele já esteja melhor e recuperado aí, ok? Então, Edu, por favor, diga aí, diga pra gente qual é a mística que roda através em volta desse número 52 da DC aí. Então, cara. Quase que eu falei que a mística era do X-Men. Mas... Então eu vou te deixar a letra aí. Quase não. A próxima vez fale. Não perca a piada. Não é, cara. O troféu pra ser nossa tá ali, ó. Tá ali, ó. Ó, acenando, ó. Mas então, cara. A DC ela tem um conceito muito interessante que vai lá dos primórdios dos seus quadrinhos, lá da aurora de seus quadrinhos, que é a questão do multiverso. O que é o multiverso? Na mitologia da DC é o seguinte, alguma pequena alteração, por mínima que seja, causa o surgimento de uma terra paralela que tem uma vibração diferente da Terra original e que é como se fosse um espelho daquela Terra. Porém, alguns eventos aconteceram de forma diferente. Esses eventos, no fim das contas, né, na reverberação da onda temporal, pode ter um impacto muito pequeno, como pode ter um impacto muito gigante, saca? Alterar coisas aí de mudar tudo que você imagina do universo. Ou de mudar coisas insignificantes ali, como um personagem que morreu antes ou morreu depois, e coisas do tipo. Em que ano surgiu esse conceito do multiverso na DC? Cara, o ano exatamente eu tenho que pesquisar. Década, aqui. A década, sabe dizer a década? A década foi na década de 70. Década de 70? Década de 70. Ah, sabia. É a década da maconha, né? É muita maconha, né, cara? O cara bolar um troço desse é muita maconha no cérebro. Só pode. Cara, mas não. Isso é uma teoria científica. É chamada de teoria das cordas, saca? Ela já prevê que existe esse negócio de várias terras paralelas, onde os eventos acontecem, algumas coisas, pequenas mudanças, outras mudanças muito drásticas. Tipo, pode existir uma terra, por exemplo, onde a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela Alemanha. Saca? Houve essa alteração no tempo. A Alemanha venceu a guerra. E tudo lá é diferente desse ponto em diante. Saca? Então a DC trabalha muito essa questão. E tiveram várias terras, várias histórias, vários tudo. E foram gerando várias terras diferentes. E até gerar, digamos assim, uma infinidade de terras. Saca? Até que a DC já não estava dando conta mais de controlar tantas terras, tantas versões de personagens, tantos contos alternativos, tantas versões alternativas e tudo, que ela resumiu essas terras paralelas a 52. E a partir desse ponto que ela estabeleceu, esse ponto 52, começou tudo dentro da DC a girar em torno de 52, saca? Então você tinha 52 terras paralelas, 52 revistas, 52 personagens, 52 eventos, 52 artefatos, 52 não sei o quê, saca? E o interessante é que os roteiristas conseguiram encaixar isso, que foi uma coisa um pouco mais recente, em toda a linearidade que os quadrinhos tinham até então, saca? Então, coisas tipo assim, o Batman lá dos anos da década de 30... saca? Do Detective Comics 29 lá, 39, quando ele estreou, eles conseguiram colocar essa definição dentro dos 52, contemporâneo agora do século 21. Entendi. Saca? Esse conceito da DC é muito legal, assim. Cara, é muito louco. Principalmente num primeiro momento, né? Porque ela pode trabalhar muitas coisas, a criatividade vai lá, puta, tipo o que a gente vê no Watchmen, né? Aquela coisa da guerra do Vietnã e tal, sendo vencida pelos americanos e tal. Você pode trabalhar muito bem aqui no universo da DC. Na minha opinião, o grande problema, entre aspas, aconteceu quando começou a crescer demais. Foi isso que o Eduardo falou. Começou a crescer tanto e tinha tanta terra, tanto herói, tanta coisa que eles próprios não conseguiam mais trabalhar, entendeu? Eles ficaram saturados de criatividade, porque eles tinham tanto herói e tanta coisa pra poder fazer em tanta terra e tanto universo diferente, era, que não dava tempo, não dava tempo de você construir a história e tal, né? Porque você tinha que dar atenção pra tudo quanto era universo, assim. Tinha um ponto em que as histórias estavam, o Batman da Terra 21 encontrou o Superman da 37, que não sei o que, a caçadora da, não sei qual, da Terra 100 e não sei quanto. Sim, e como eles eram muito diferentes... Às vezes a pessoa que lia nem lembrava como que era o Batman da Terra 37, tá ligado? E aí ali na história eles não davam a introdução novamente. Só que aí você não consegue memorizar a história de um personagem? Pô, é um ok, mas são 500 Batman, 500 Super-Homem. Caraca, hoje eu tô vendo Flash e eu já tô perdido com 3 Terras, caralho. Eu já fico perdido com 3 Flash? É, 3 Flash eu já tô perdido. Meu Deus. Saca, velho. Que é uma coisa muito interessante. A DC soube introduzir... Quando eu vi isso na série do Flash, cara, minha mente bugou de um tal jeito que eu falei, caralho, velho, eles introduziram o multiverso na série. Ah, mas forma... Edu, pra bugar a tua cabeça não precisa muita coisa. Não. Umas 3-4 referências aqui que eu te disser já bugou já pro resto do dia. Não te preocupa. Pega, é porque eu sou, velho, eu sou muito entusiasta, cara. Eu quando eu vejo um negócio, quando eles conseguem colocar... Porque eu vejo, assim, são ferramentas criativas... que eles têm nas mãos, que muitas vezes eles usam de forma muito ruim, saca, velho? Tu acha que isso é uma ferramenta criativa? Isso, pra mim, é a maior desculpa que eles podem dar, tá ligado? Ah, esse Batman loucão aqui, ah, esse aqui é da Terra 69. Esse Batman... O Batman louco por sexo é da Terra 69, esse... Mas eu concordo com o Eduardo, eu acho que é uma puta ferramenta criativa por conta desse leque de variedades que eles têm, entendeu? Eles, por exemplo, o que eles costumam fazer muito, né? Pelo menos o que eles faziam, né? Porque agora deu aquela unificada ali, porque eles próprios entenderam que tava uma zona. Às vezes você pega um Batman e aí você vai pra uma Terra X onde o Batman é um pistoleiro. Sim. Sabe? E às vezes eles dão tanta importância pra isso que eles esquecem que a ferramenta deles é muito maior. Então, pô, o que seria legal, entre aspas, de fazer? Mais criativo. Você quer fazer um Batman pistoleiro? Puta, joga ele no Velho Oeste, porque você pode. Aquela terra é completamente diferente, sabe? Você pode usar a sua criatividade de uma maneira completamente nova. Eu adoraria ver, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, um super-homem na era pré-histórica, tá ligado? Pô, ele veio pra cá na era pré-histórica, então ele tá lá 10 mil anos atrás, o super-homem. Não consegue falar, ele anda igual um Neandertal, sabe? Igual um Homo sapiens arcaico. Seria maneiro, né? Sim, mas o que me dá a entender é que, por mais que sejam infinitas terras, a linha do tempo, a linha temporal de cada personagem é a mesma em todas elas. Então, mas é aí que... Não necessariamente. Não é. É aí que eles quebram a criatividade. É. E nem, como é que posso dizer? As coisas que acontecem num universo não acontecem no outro, né? Então, por exemplo, no universo 1, pra deixar mais claro pra galera que tá ouvindo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu como aqui. A Alemanha perdeu aquela coisa toda. Aí, no universo 2, a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela Alemanha. Então, isso, só essa alteração já traz uma caralhada de consequência, né? Sim. Na outra Terra, pode ter acontecido essa mesma coisa, só que as consequências foram diferentes. Então fica muita coisa, muda muito, sabe? Não é porque é contemporâneo que é igual, muda demais, entendeu? Sim, cara. Por uma das terras, por uma coisa que a DC trabalhou bastante quando ela começou a usar essa ferramenta, ela criou um selo nos quadrinhos dela que foi chamado de Elseworlds. No Brasil, eles traduziram como Túnel do Tempo. Então, o que, que esse selo propunha? Eles pegavam os personagens e criavam um cenário totalmente alternativo pro personagem. Então, com esse selo, a gente viu, por exemplo, uma série do Superman chamada Foice e o Martelo. Ah, sim. Que a viagem do Super-Homem atrasou 12 horas e ele caiu na Rússia, não é? Isso, aliás, na União Soviética. Sim. Então, em vez de ele ser criado pelos Kent nos Estados Unidos, ele foi criado pelos soviéticos como uma arma, saca? Ele era uma arma do eixo. É, então, tudo aconteceu diferente. A Liga da Justiça nunca aconteceu. O Super-Homem dominava o mundo. O Lanterna Verde quase não surgiu. O Batman era um rebelde fanático, saca? Caraca. Em uma outra linha do tempo, o Batman foi achado pelos Wayne, saca? Caraca! Então, que loucura, velho! Nunca existiu Bruce Wayne. Quem existia era Clark Wayne, saca? Eles não tiveram filhos? Não, eles não tiveram filhos. Eles encontraram a nave do Clark. Ela caiu nas proximidades de Gotham. Que loucura. Isso é tudo nos HQ. Tudo nos HQ. Assim, deixa eu deixar claro para os ouvintes por que eu tô perguntando. Porque eu não sou leitor de HQ, né? Eu tô aqui falando de HQ de metido, né? O primeiro HQ que eu li na minha vida... Olha que loucura. O primeiro que eu li... não sei se foi o único, não tenho lembrança de outro, mas eu sei que o primeiro que eu li foi muito marcante. Provavelmente eu li mais, mas o primeiro foi muito marcante porque foi justamente o HQ que o Superman ressuscita. Sim. Mas foi um marco, né, cara? Pois é. Então foi justamente, eu peguei exatamente o número que ele ressuscita. Então, quando eu vi recentemente aquele vídeo que a Warner distribuiu lá dos 75 anos do Super-Homem, tem lá as imagens dele representando o HQ, algumas imagens iguais que tinha no HQ lá dele, quando ele ressuscitou com aquela roupa preta e coisa e tal. Nossa, aquilo me trouxe um sentimento assim de lembrança e nostalgia de quando eu li aquela revista, muito legal. E aí outro só mais recentemente mesmo, tipo The Walking Dead, daí eu já li também Guerra Civil e o Injustice. Mas dos antigos, o único que eu me lembro foi esse. Por isso que eu tô perguntando aqui pro Edu. Mas são todos assim, tipo edições especiais, saca? Saiu aquele arco de histórias ali, isolado das histórias do canon e tal. Ah, então tu tá me dizendo que os HQs seguem uma linha de canon desde que o personagem foi criado até os dias de hoje? Ele tem uma sequência temporal, saca? Mas essa sequência, ao longo do tempo, é o que a gente foi falando. A DC foi perdendo o controle e ela foi reformulando esses personagens. Foi dando um reboot, né? Porque isso. Não tinha terra que era uma loucura da porra. Tem uma terra que, tipo, morreu o Super-Homem, morreu o Batman... Acho que a Mulher Maravilha morre também. E aí aparece outro Super-Homem, que é um outro kryptoniano lá, acho que o nome dele é Val Zod. E aí aparece um novo Batman com uma história totalmente diferente. É o Thomas Wayne. E aí vem um cara chamado Tornado Vermelho, que é, aliás, a mina, né, que é a Lois Lane. É uma loucura da porra, tá ligado? Então, se for manter no cânone que a gente tá falando aqui, seria muito bizarro, entendeu? Pô, você matar o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem no cânone, acabou a revista, né? Tá, então quando começou os Novos 52, eles deram um reboot e começou a origem de todos os personagens de novo? Na verdade, os Novos 52 foi um reboot mais recente. Ah, já tinha? Já teve um outro antes? Já aconteceu outras vezes. Caraca, é uma crise o mesmo. Ponto... Interessante você falar de crise, porque o ponto, o marco mais importante da linha editorial da DC é justamente a crise nas Infinitas Terras, que foi a primeira maxi saga da DC que se propôs a fazer uma ordem editorial em toda a empresa. Então, o que eles fizeram? Como os personagens tinham várias... origens diferentes para várias terras diferentes e você já não sabia mais qual personagem estava sendo fixo de qual terra mais, e tava perdendo aquele controle. Ué, não era só ler os números passados, pô? É, mas tipo, né, cara, tipo... 500 números, né? Passados. 30 anos de personagem aí, de quadrinhos, 40 anos aí. O que que a crise fez? Houve um evento, né, e coisa e tal, uma entidade chamada Anti-Monitor, que queria que começou a destruir o multiverso. Então ele começou a aniquilar. Ele começou a trazer a antimatéria para o universo de matéria, e com isso o multiverso começou a aniquilar. Tipo, tudo começou a desaparecer. Então as terras paralelas foram sumindo, saca? Tu fala terra paralela, mas é, eles chamam assim ou eles chamam Terra 1, Terra 2, Terra 3, que nem fala? Não, eles Flash. Chamam de Terra 1, Terra 2. Tá, todas têm o seu número e a sua. Entendi. A sua particularidade. Tá, mas quem é a Terra. Quem é a Terra 4, por exemplo? Ah, Terra 4. Aceita de boa, assim, ou eles brigam lá com, Terra 1, por que que fulano é Terra 1? Eu quero ser Terra 1. Não, mas eles não, são paralelos, isso que é a pegada, tipo, eles não coexistem, tá ligado? Ah, mas o Flash anda de uma Terra pra outra. O Flash consegue, porque ele consegue vibrar através daquela parada, né? Porque foi o que a gente falou aqui no começo aqui. Sim. O Eduardo até falou. Ela é separada por aquela questão da vibração, né? São sintonias diferentes. Sim. Então cada universo tá numa sintonia. O Flash, como ele tem essa parada da vibração e tal, ele consegue entrar nessa sintonia, memorizar, é um bagulho, né? É um super-herói. E ele consegue viajar por esses olha lugares. Só que a galera desses lugares não consegue ir pros outros lugares, entendeu? Entendi. Algumas entidades muito mega poderosas. Exceto lá, hoje em dia, né? Porque... Sim, o Anti-Monitor. O Anti-Monitor mesmo, ele é um capeta, né, velho? Não é, cara? E ele, tipo, ele demora uma eternidade pra conseguir fazer isso, saca? Não era uma coisa que, tipo assim, ó, acordei e agora eu quero dizimar com tudo. Não, o cara vem planejando isso há muito, muito, muito tempo, saca? Olha só. E quando ele começou foi um reflexo, isso, né? Uhum. Aí ele começou a fazer isso, então começou a ter aquela catástrofe. Quando quase todas as terras foram destruídas, o Flash Barry Allen se sacrificou. Ele, né? Tu tá dando spoiler? Cara, porra, revistinha de 1502. Né, velho? Tipo, passou mais tempo o Flash sendo o Wally West do que sendo o Barry Allen, porque o Barry Allen tinha morrido. Não é spoiler, saca? Pra mim é. Mais HQs do Wally West do que do Barry Allen. Pra mim é spoiler, não fazia ideia. HQ de 86, porra. Caraca, eu não lembro nem do final do Flash de 90 lá. Mas na série não deve acontecer esse evento, porque... Não tem dinheiro pra fazer. E é porque envolve muito herói também. É muito herói, é muita morte. É uma coisa, tipo, de pode outro mundo. Pode ser que aconteça, tipo, sei lá, na 10ª temporada, quando já tiver as séries, tiverem até outras séries, né? Ok, ok. Então, pra quem não quer tomar spoiler, faz de conta que não ouviu e tampa os ouvidos agora. E depois a gente acena quando terminar o Eduardo terminar de falar. Vai lá, Edu. Então. O Barry Allen se sacrifica para deter o Anti-Monitor e com isso salva-se ainda uma terra. E essa uma terra, né, os eventos lá, as vibrações e tudo, geram algumas outras terras paralelas. A DC ainda não estabelece ali que são 52 mesmo, mas já começa a dar ideias de 52, saca? Já começam ali algumas coisas. A Diana falou alguma coisa dos 52 deuses antigos, uma das revistas do Capitão Marvel fala das 52 maldições e coisa e tal. Então já faz algumas referências, já começam aí os indícios dos 52, saca? E até que aí nesse ponto a DC reseta todas as revistas, recomeça a numeração de quase todas elas, reconta as origens de vários personagens, estabelecendo qual personagem, qual versão da história vai passar a ser oficial daquele ponto em diante. E alguns personagens não tiveram esse reboot, né? Tipo, alguns personagens mais secundários e tal se mantiveram e tudo. E depois a DC teve algumas outras reformulações que ela foi fazendo, algumas recontagens de origens e tudo. Mas a mais impactante que ela teve depois nos quadrinhos foi os Novos 52, que aconteceu aí depois do evento Flashpoint, né? O Flashpoint Paradox. Foi bem marcante, né? Os Novos 52 é muito marcante. Pela criatividade dos caras voltando à tona, né? Tem muita coisa legal ali e tal. Até na própria história do Flash. Tem alguns inimigos do Flash que não tem poder, né? Eles não têm poder, eles têm tipo uma arma. Tem um cara lá, vai me fugir o nome dele agora. Do frio. O cara do frio. Ele tem uma arma, né? Desenho clássico lá e tal. Na Nova 52 acontece uma parada lá e ele próprio solta gelo. Caraca. Então é bem legal, eles deram uma reformulada nas paradas, assim, tá ligado? Sim. E na própria estrutura dos personagens, né? Tem alguns que são fantásticos, por exemplo, o Aquaman é maravilhoso. Eu recomendo pra caramba. A revista 952 do Aquaman é fantástica. Muito bom. Sim, mas em contrapartida tem algumas que passe longe, por exemplo, aquela revista do Lobo, tá ligado? Passe longe dela. É. Apesar de que aí fica a dica, gente, aquele lobo não é o lobo de verdade. O maioral não é aquele. Podem ficar tranquilos. É, mas nego gostar do lobo maioral clássico aí, folhear aquela, vai ficar com raiva. Tem cast sobre o lobo ou Febrinho? Não gravamos não, cara. Então, o personagem é muito legal. É, então eu indico aí o cast do Conversa Nerd Geek, se não me engano, fez um episódio sobre o lobo, não foi? É, eu participei lá. Ah, então tá aí, ó. Tipo, aí. Tipo assim, né? Deixa eu te indicar a sua participação lá, ó. Fica aí, vai, o link no post aí pra quem quiser ouvir lá. Ficou bem legal, eu ouvi e achei bem legal. É, foi o Febrini da Terra 2 que foi. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Então esse foi o universo dos quadrinhos da DC. Rico, hein? Gostei bastante, hein? Cara? E essa ideia do multiverso da DC, ela é uma ferramenta criativa muito interessante porque ela pode experimentar, tirar esses personagens dos quadrinhos, colocar eles em outras mídias e utilizar outras versões para as histórias que condizam de melhor maneira com aquela mídia e ainda assim fazer com que isso, de alguma forma, interaja e faça parte dos quadrinhos, tipo... É. É uma terra paralela à história dos quadrinhos. Tal qual eles fizeram lá com algumas séries. Por exemplo, a primeira série que a DC estreou na TV foi lá uma série do Super-Homem em preto e branco, que o protagonista da série lá era o George Reeves, que era eu não cheguei a assistir essa série, né? É velha pra cacete. É de 1951, cara. É, eu não esperava que alguém aqui dissesse, pai, eu assistia assim toda semana esperando pra ver, porra. Até porque eu acho que nem TV. Bom, a TV tinha chegado há um ano no Brasil, eu acho. Não é, cara? Tinha chegado por aí, cara. É mais ou menos por aí. É, se eu não me engano, a TV chegou no Brasil em 1950. Exato 1950, mas. Posso estar aí errando por um ou dois anos. Enfim, margem de erro aí. E aí, Edu, o que, que tu acha dessa série? Era boa, era ruim? Cara, ela na época ela foi uma série que fez bastante sucesso. Tu não assistiu na época, eu sei, mas tu nunca assistiu ela. Não, cara, essa eu confesso que nem de curiosidade, pô, assim, internet. Eu não peguei pra assistir, não. Eu assisti só imagens, assim, alguns trechinhos, assim, que... Por curiosidade, passou em algum vídeo no YouTube, alguma coisa? E tu, Febrini? Sim, é a mesma coisa. E tu, Febrini? Eu cheguei a ver, tem vídeo na internet. Se o pessoal der uma pesquisada aí, acha. Vídeo é uma coisa. Eu quero saber se tu assistiu, assim, pegou dois, três episódios, assim, ah, vou assistir isso aqui, deve ser... Então, é isso que eu tô falando. Eu assisti, assim, na internet, entendeu? Ah, ok. A série é um vídeo, tá, Tim Blue? Desculpa aí. Desculpa aí. Ô, Edu, pega aí que eu tô saindo aqui. Então, beleza. Estão pegando aqui, gente, não parou. Brincadeira. Não, é bem legal, só que aquela parada é antigão, né, cara? Então, é outro tempo, outro time, né? A galera de hoje em dia tá acostumada com a coisa mais rápida, aquela porra toda. É um suavão, assim, o voo é aquelas bizarrices que os caras podiam fazer na época, né? É, porque a pessoa não entende, né? Deles... Não era o voo, né, cara? Era o super salto. Na série ainda. Ainda era a versão que o Super-Homem não voava. Ah, olha, é mesmo. Aquela pose clássica dele com a mão na cintura, é tipo, era o tempo inteiro, sabe? O cara ia pedir um pão na padaria e pam. Me dá um cacetinho aí. Pam, mão na cintura. Maldade, rapaz. Como é que chama o pão francês aí, ô Febrinho? O pão francês? É pão francês mesmo. Ah, é? Ah, que chato. tem graça. Mas, cara, uma série dessas antigas, assim, não dessa bem antiga também, que foi uma das primeiras que a DC fez, se eu não me engano, é a primeira colorida. Olha. Da DC, é a da série da Mulher Maravilha com a Linda Clark. Essa eu cheguei a assistir um episódio. Essa eu assisti também. Esse eu vi um episódio. A série era até muito legal pra época e tudo. Tinha ela um roteirozinho bem bacaninha e tudo. Uns efeitozinhos legais e tal. Ela tinha Jato muito... Invisível, né, Du? Tinha, cara. Tinha mesmo? Tinha, só que tinha. Eu tava de zoeira aqui, porque... Não, ela tinha. Eu achava que tu ia dizer, não tinha não. Eu ia dizer, claro que tinha, não via ele. Estragou a minha piada. Puta que pariu. Tinha, eu já tinha. Era aquele efeito bem, tipo assim, avô do chroma key, tá ligado? Caraca. Só uma correção rápida aí, o Superman voava sim na primeira série, viu? A série voava, cara? Voava sim. Eu lembro que era bem escroto, mas ele voava. Ah, não, olha então, aí. Tudo bem. Olha então. O Edu reduzindo o poder do Superman, ó. Olha aí, ó. Ele já tem pouco, né? Ele tem só uns 15 mil poder do filho da mãe. Não é, cara? Olha aí. O maneiro e o clássico, né, da série da Mulher Maravilha é a transformação dela, né, cara? É, eu lembro disso. Quando ela girava e aí dava aquela explosão e pã, eu ficava me perguntando, não tem sentido, tá ligado? Levanta a mão quem já tentou fazer isso. Olha aí, ó. A mãozinha levantada que eu sei. Três ouvintes levantaram a mão aí, ó. Darley Santos, que vergonha. Edu tá dando nome aos boi aí, ó. Olha só, safado. Ó, eu sei, eu tô ligado que o Carlos Nani também levantou a mão aí, ó. Eu levantei, cara, quem não queria? Mulher Maravilha é top. Mulher Maravilha, ela é mais foda do que muito super. Cara, o pior é que aquela atriz, tirando o cabelo da época, que hoje pra gente é algo grotesco, mas na época era... Era a moda? A atriz é linda, né, cara? Como que é o nome dela, Tim Blue? Linda Clark. Linda Clark. O nome dela é Linda Carter, tá? É Linda Carter? Tá errado então... na pauta e tá errado na pauta. Então, corrigindo aqui, perdão, gente. A série da Mulher Maravilha com a Linda Carter. Isso. Perdão, linda. E tá linda até hoje, cara, porque ela já é uma senhora, né? 65 anos. Olha. Mas se você olhar ela tá... Putz, o rosto fantástico, assim, o corpo... Cara, me parece que ela vai participar do filme da Mulher Maravilha. Ela participava do Smallville. A gente vai falar posteriormente aí, não sei se já pode falar agora. Pode falar, Tim Blue, da referência? Pode falar também, tem outra série. O Edu que manda aí. Mas pode, é outra série também. É o Smallville, que também trouxe versão diferente aí da Liga da Justiça praticamente inteira. Então, lá no Smallville, ela não tinha aquela menina lá, uma loirinha? Não vou lembrar o nome dela, cara. Acho que era... Acho que era Chloe. Chloe. A Linda era a mãe dela. Em que série, que temporada ela apareceu? Deve ter sido da primeira. Não lembro. Ela aparece numa temporada que ela tá num manicômio, assim. Ela é loucona, que a Kryptonita afetou ela. E ela ficou meio doida. É a Linda Carter. É que o Brainiac que tá afetando a mente dela. Uhum. E ela consegue controlar os outros caras que estão afetados pela Kryptonita, umas paradas assim. Na verdade, no Smallville, tudo é Kryptonita, né? Kryptonita, é. Aquela, a terra do Smallville... Nossa, ela participou da sexta temporada, e eu vi só as três primeiras. É legal. Eu vi só as últimas, eu vi da sétima pra frente. Não, a sexta eu vi também, eu vi da sexta pra frente. O quê? Tu viu das últimas? Por que tu não viu desde o começo? Ah, porque tava chato pra caralho. Tu tá de sacanagem. Quando chegou na sexta, falaram assim, tá acabando. Eu falei, pô, vou ver pra ver como é que ficou o final. Se eu gostar do final, eu vejo tudo. Aí eu fui, aí entrou Supergirl, apareceu Arqueiro Verde, Cyborg, Aquaman, Flash, não sei o que. Aí foi falando, agora ficou interessante. Aí eu fui até aí pra frente. Nossa, quando aparece o Flash é um esculacho, né, cara? Que ele sai correndo. Não é, cara? Vamos apostar uma corrida, vamos. Então os dois de pau a pau, aí o Flash só pega assim, dá um tchauzinho pro Clark e some, eu falei. Agora eu vou correr de verdade, né? Né, cara? Eu não vi nada disso. Não vi nada disso. Isso acho que foi na sexta também. E eles colocaram uma sacadinha interessante pro Flash, é que na hora eu falei, mas quem é você? Ah, meu nome é Barry Allen, Wally West, Bart Allen. Tipo assim, né, cara, não especificou qual Flash ele era, ele podia ser qualquer um. saca? Eu deixei isso bem, bem, achei bem bacana, porque deixou bem branco. Apesar deles não terem depois utilizado melhor o Flash na série, podia ter colocado alguma coisa dele viajando no tempo pra falar alguma coisa ter afetado e tal, e tudo, não exploraram nada disso. É, porque lá no Sobrenatural, lá no Smallville, as coisas são muito momentâneas, né? Tudo é muito momentâneo, né? Não tem aquela sequência que a gente vê em outras séries, né? Por exemplo, sei lá, você pega um Walking Dead. A série é uma grande sequência, né? Sim. Ali no Smallville não, parece que é aquela... É o vilãozinho do dia, né? É, exato. É o vilão do dia. Esse esquema mesmo. Eles chamam de formato de história da semana, quadro da semana. Eu não gosto. É o arco que se fecha durante a semana mesmo ali. É o que menos me agrada esse tipo de formato, mas há quem goste desse, exatamente desse tipo de formato. Sim, pra uma coisa mais descompromissada é legal. Pois é. Um dos motivos que me fez, assim, gostar um pouco bem menos, assim, digamos, do Ômega, Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Uhum. Mas enfim, segue, Edu. Porque no clássico era 10 episódios pra passar uma luta, né? Isso que era legal. Não, e o interessante do Smallville é que todo mundo passou 10 temporadas, né? Ou foram 8? Foram 10. 10 temporadas. Foram 10, todo mundo passou 10 temporadas esperando o Clark vestir o uniforme azul e a capa vermelha. Pois sim. Então, o que aí que você... você chega no 10, na décima temporada, eu vou spoiler mesmo, porque você chega na décima temporada, você chega no último episódio e você pensa, vai aparecer a porra do uniforme. Aparece uma foto dele, acaba o episódio. Oh! Errou! Pois então, o que, que eu assisti de Smallville? Da primeira, terceira temporada e o último episódio da décima. Porque eu queria ver justamente isso. E aquilo ali foi uma decepção tão grande, cara. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. E é o contrário de uma outra série do Super-Homem que, né, As Aventuras de Lois e Clark. Isso eu assisti demais, que assisti tudo. Essa é fantástica. Cara, que era uma série que não tinha vergonha de usar o Super-Homem, velho. Uhum. Cuequinha em cima da calça, boinho tosquinho. Eu adorava essa série. Ela era, tipo, hoje a gente vive uma era das adaptações muito estranhas, né? As pessoas não fazem só adaptações, elas fazem alterações. Sim. A Lois e Clark era uma adaptação muito fiel aos quadrinhos. Sim. Até onde a tecnologia e o orçamento deles conseguiram levar. Mas, putz, eu achava isso muito legal, cara. Sim, o jeito do Super-Homem, as coisas que caíam, explodiam, aquele negócio da menina caindo do prédio. Putz, era o que eu via no quadrinho quando era moleque, né? E aí, quando passava a série, uma cena assim, eu adorava, cara. Olha e eu só. Também achava aquele ator lá que fazia o... Muito legal. O Super-Homem, muito legal, assim, pra ser um Super-Homem, então. E esse ator, que eu não lembro o nome, aí vai ficar no post a foto dele aí, e hoje... Ele fez uma participação na série da Supergirl, né? Sim, olha, faz maneiro. O pai da Supergirl na série. Isso, pai adotivo, no caso. Pai adotivo, é. Isso. Mas, ô Febrini, uma coisa que eu lembrei aqui, tu tava falando da série do Super-Homem lá, aquela primeira, da década de 60 lá, que o Superman qualquer coisa botava a mão na cintura, lembra? Aham. Uhum. Esse, do Lois e Clark, ele fazia a mesma coisa, só com os braços cruzados. É. Aí toda hora cruzava os braços no peito. Toda hora cruzava os braços pra mostrar os músculos. Não é, cara? Forçar o peito de pombo, assim. O foda é que esse cara, da Lois e Clark, ele tem uma fisionomia muito marcante, né? Tem alguns atores que, tipo, sei lá, o Johnny Depp. Você olha o Johnny Depp, ele tem uma fisionomia muito marcante, assim. E ele, como tinha uma fisionomia muito marcante, quando ele colocava o óculos, não mudava nada. Nada. Não, eu sabia que era nítido ali o cara, velho. Ah, mas agora tu falou uma coisa agora, eu lembrei de comentar algo que eu vi na época do Orkut, se não me engano. Uma história em quadrinho, um número aí da história em quadrinho do Super-Homem que explica o motivo por que ninguém reconhece ele. É porque não porque é só colocar o óculos também. É, mas não é só colocar o óculos. É, se for o roteirista, daí vai tudo, né, ô Febrinho? Não tem explicação, cara. A questão é que ele tem poderes também, né, psíquicos, uma coisa assim, né, que ele... O óculos dele é super poderoso. Não, isso aí foi uma viagem do roteirista que foi desconsiderado depois. Ah, é? Então tá. Então por que ninguém reconhece ele de óculos? Oficialmente, é porque é o seguinte. todo mundo tá acostumado a ver o Super-Homem com aquela clareza heróica dele. Ele ostenta a nobreza, digamos assim. Você não vê ali indícios de medo, de vergonha, de incerteza. Entendeu? O olhar dele é assim. Você vê que ele tá sempre com o queixo pra cima, o olhar. Com certeza, o cara sair com a cueca em cima da calça não pode ter vergonha, né? O peito, estufado, a coluna ereta e coisa e tal. Quando ele tá como Clark Kent, você vê que é o completo oposto. Ele tá com a cabeça. Ele sempre fica com a cabeça baixa, ele encolhe o peito, arqueia as costas, fala tímido, faz. Cara, não olha as pessoas fixo nos olhos, não fica de cabeça erguida. Então você tem todo, tipo, a própria psicologia te aponta isso, que você vai procurar traços em comum. Quando você vê muitos traços que são diferentes demais, você não assemelha. Mesmo que algumas coisas possam te dizer que é significante, você não consegue assimilar aquilo àquela pessoa. Entendi. E o Super-Homem, ele te passa uma grandeza muito grande. O Clark te passa uma pequenez muito grande, de pessoa muito insignificante. Entendi. De forma que as pessoas não percebem o Clark. Saca? Eu acho esse argumento muito. tá ligado? É. Muito fajuto, assim. O que eu vi, a historinha que eu vi, eu achei bem mais plausível. O Clark. Ah, esse do Eduardo é plausível. Se você parar pra analisar psicologicamente, é plausível. Por favor, só que cara. Aqui. Não, se você for pegar a psicologia, a psique, sim, tá ligado? De uma, sim, pessoa extremamente extrovertida e uma extremamente acanhada. Mas aqui a gente tá falando da imagem. Sim, e a, sim, imagem não é alterada, sabe? É. Você olhar pra uma pessoa e ela estiver brincando, feliz, dando risada, e você olhar ela triste, você vai reconhecer aquela pessoa. Sim, o Edu tá falando muito mais do comportamento da pessoa do que da aparência, enfim. Essa teoria aí eu acho muito. Você aceita ela, Edu? Cara, é aquele negócio, velho. A pessoa se esconde às vistas. Saca? Em outras palavras, o roteirista quer, então é assim. É, né? Isso aí, é bem isso. Porque a história que eu vi, o Clark tirou o óculos e pediu pro Jimmy fazer, ou pro Jimmy ou pra outra pessoa, não lembro quem foi, fazer um desenho de como a pessoa via ele, o rosto dele, né? Sem o óculos. E aí a pessoa desenhou alguma coisa completamente diferente do que é o Clark. E aí ele disse, os meus poderes de hipnose estão dando certo, alguma coisa deu uma parada dessa, sei lá o que, que era. Entendeu? Então, quando ele tá sem óculos, ou quando ele é o Clark, as pessoas enxergam ele diferente do que ele realmente é quando ele tá sem o disfarce. Que não tem, não faz sentido nenhum, né? Mas enfim. A não ser que a roupa fosse mágica, entende? Sim. Tem algumas coisas do quadrinho, até pra galera que tá ouvindo aí, que você deve manter simplesmente pelo entretenimento, tá ligado? Se você ficar questionando demais, você perde a graciosidade da parada, você perde o entretenimento. Se você for ler Super-Homem pensando só nesse negócio, você fica doido. É, e aí você não vai aceitar nada que aconteça e vai acabar perdendo a história, entendeu? Realmente. Então tem coisa que é melhor a gente relevar e tal. Tem muita coisa criativa, né? Sim, Tu tem que agir mais ou menos que nem tu faz com o teu chefe, entendeu? Por mais absurdo que ele te fale alguma coisa, tu leva em consideração, faz e é isso aí. E alterar, por exemplo, uma alteração pode vir, né? A gente nunca sabe. O Super-Homem pode vir com alteração aí, não sei o que e tal. O Flash, por exemplo, hoje ele tem máscara. Mas o Flash classiqueira não tinha máscara. Só ele escondia chapéu, o rosto, né? Balançando o rosto para um lado e para o outro. Ele ficava vibrando o rosto tão rápido que você olhando a cara dele ficava desfigurado. Olha, sabe só. Quando a pessoa fica balançando a mão assim, você não consegue. Mas hoje, na série atual, até com máscara ele faz isso. É, ele faz isso até com máscara, então. E mas é muito aí, mais plausível, porque né? Ele faz isso quando ele tá bem perto das pessoas, tá ligado? E tem tudo a ver, eu acho que é o mais correto, porque a pessoa reconhece mesmo com a máscara, cara. Exato, isso é maneiro, né, cara? Mas tá essa louco. Parada do Super-Homem é melhor relevar e curtir o personagem. Não é, cara? Deixa abaixo. Ai. Mas, Edu, eu sei que falta uma série aí que os ouvintes com certeza iriam matar a gente se a gente não falasse, que eu acho que é a série mais clássica e fodástica de todos os tempos, não é? Batman! Cara, eu assisti demais Batman, cara. Cara, eu via isso demais, cara. Batman, da onde você tirou esse escudo? É claro que foi do cu, né, Robin? Eu vou comer a tia do Batman. meu Deus do céu. Santa tartaruga, Batman. Os ouvintes que não entenderam aí que aparentemente eu e o Febrini só estamos falando. Alguém, eu não sei quem foi, foram os dubladores ou do Febrini, não lembro agora quem foi. Passei na feira da fruta. Isso. Pra ver que a feira da fruta. Sabe a história dessa dublagem aí, Febrini? É, cara, digita no YouTube, Batman, feira da fruta. É. E seja feliz. Ah, e tu sabe também, Edu? Porque tu tava falando coisa que tinha mesmo no Sim, é o do Feira da Fruta. Não, mas Santa Tartaruga, o Robin não falava isso? Não falava. Lembro. Falava? Falava? Mas de verdade, na série ou no na Não, no Feira da Fruta. Ah, ok. Santa Tartaruga é por causa do desenho. Sim, sim. Tartaruga sim, velho. Eu que tô viajando aqui. Se o homem falar Santa Tartaruga, ia ser mais um universo da DC. Ok. Mas aí, eu assistia pra cacete essa porcaria aí, tu, Febrini? Eu assisti pouco, né? Porque assisti pouco? Eu não sou tão ancião assim. Tá, mas... eu assisti pouco, mas eu assistia... tipo, final de semana, assim, eu lembro que na casa da minha avó ficava passando lá. Eu nem lembro qual era o canal, acho que não sei se era Manchete. Era no SBT, se não me engano. Na Sport, na Band e no SBT. Eu assistia Mas, cara, no SBT. Era muito legal esse seriado, é classiqueiro, né? Uh-huh. Apesar de eu não gostar do Batman, eu gosto muito desse Batman porque ele é muito atrapalhado, cara. Ele é cômico, né, cara? É uma terra bem paralela, assim, tipo a 999, tá ligado? Sim, e como é antigão, né, a gente sabe, o cinema, ele veio do teatro. Sim. E como é muito antigão, as coisas eram muito teatrais. Então, tipo, o Batman, se ele tava conversando com alguém e o Robin chamava, ele não virava. Ele simplesmente dava um rodopio tão grande que a capa dele subia lá no teto e ele virava. E aí, tipo, uma cena, dois segundos, ele só virava. Tipo, caralho, só te chamei. Cara, tem um episódio que é fantástico, cara. O Bruce Wayne e o Dick Grayson estão na delegacia com o comissário Gordon e o... Como é que era o nome do outro que ficava junto lá? Tenente Bullock. Eu não lembro o nome. Enfim, não era isso aí, mas enfim. Não? Não. Eu acho que era O'Hara, alguma coisa assim. Não lembro. Harvey. Não, bom, enfim. Não, o Harvey é as duas caras, mas enfim. Não, aí ele tava na delegacia lá, conversando com o comissário Gordon e mais um outro ajudante do comissário Gordon. E aí o comissário diz: ah, vou ligar pro Batman. Aí o Bruce Wayne, puta merda, cagou, né? Tô aqui. Não era celular, né? Telefone fixo. Aí enquanto ele ia pro telefone vermelho, né? Que tinha aquele telefone vermelho, não era bate-sinal na época, era um telefone vermelhozinho, aquele que era uma linha direta pro Batman. O cara que fez a instalação não sabia onde é que ficava a Batcaverna? Cara, eu nunca pensei nisso. Mas enfim. É foda. Mas enfim. Que uma parada maneira dessa série que pouca gente sabe... Não, sabe... mas peraí, eu não terminei a história. Calma aí. Ah, foi mal, desculpa. Calma aí. Aí o comissário Gordon pegou e ligou pro Batman, aí quem atendeu foi o Alfred, né? Aí, só que antes disso, o Bruce Wayne ligou pro Alfred e falou: o Alfred, o comissário Gordon vai ligar pra você. Aí você linka a chamada aí. Aí o comissário Gordon ligou, o Alfred atendeu, e aí disse: ah, só um minutinho. E aí virou os dois telefones assim, sabe? Encostou no outro assim, pro comissário falar pelo telefone com o Bruce Wayne. É impossível acontecer aquilo ali, mas ele fez, ficou ali segurando. E aí o comissário Gordon meio assim: nossa, Batman, eu estou falando com você e eu sempre pude jurar que você era o Bruce Wayne, mas o Bruce Wayne está aqui do meu lado. Aí ele olhou assim, deu uma risadinha. E o Bruce Wayne falando bem alto assim: pois não, comissário Gordon, como é que eles não ouviram o que está conversando, né? É aquilo, né, cara? O cara tem que relevar, né? É, fora os gadgets, né, mano? Baixo puxava escudo, puxava lanche de presunto pra comer. Puxava corda, bambolê. Tinha até o bate-bambolê, velho. Como é que era? Era bate-sanduíche? Como é que é? Bate-sanduíche? Bate-misto. Uma parada maneira que eu ia falar é que lembra um pinguim dessa série? Aham. Uh-huh. O ator que faz o pinguim é o Mickey, que faz o treinador do Rock. Caraca, velho, não fazia ideia disso. Puta que pariu. Aquele velhinho, o nome dele é Burgess Meredith. Caraca, velho, é mesmo. Agora vem na cabeça agora. Porra. Maneiro, né, cara? Sabia disso, Edu? Não sabia, cara. Caraca, uma das curiosidades que eu sei dessa série aí é que o ator lá que faz o Coringa, ele pinta o bigode porque ele não quer raspar. É, ele tinha um bigodão que ele não queria fazer de jeito nenhum. Até, né, até na hora que você vê o vídeo, dá pra ver que é bizarro, né, cara? Aham, uhum, dá pra ver. Mas a série é muito hilária, cara, ela tem... Mas ela faz realmente referência nessa época nos quadrinhos. O Batman também tinha esse tom mais cômico, justamente por causa da repressão que os quadrinhos começaram a sofrer nos Estados Unidos por conta de censura, saca? É, foi lançado um livro lá nos Estados Unidos, lá de um pastor lá. Esqueci o nome do livro agora, mas o livro falava, tipo assim... colocando maldade nas coisas dos quadrinhos, saca? Então o fato do Batman, das histórias do Batman não terem uma personagem feminina participando das histórias, o Robin ser uma criança, ele e o Bruce Wayne morarem e trabalharem juntos, aquela coisa toda, começou a fazer muito estardalhaço, muito barulho, começou a ser alvo de muita polêmica, feministas achando ruim, o pessoal achando que poderia ser incentivo à homossexualidade, não sei o quê, um monte de alvo de polêmica, então eles começaram a mudar muita coisa nos quadrinhos do Batman. Introduziram uma Batwoman lá, muito loucona, que era... Voltamos pros quadrinhos? É, não, tô dizendo assim, que a série puxou esse lado do quadrinho sim, também. Sim. Uhum. Eu não lembro se tinha uma Batgirl na série. Eu acho que, né, na série clássica eu acho que não. Eu acho que de mulher tinha a Mulher Gato, né? Mulher Gato, tinha a Hera Venenosa. Verdade, aquela roupa maravilhosa. Era, cara. As roupas da galera de papelão e plástico, tá ligado? Mas eu acho que teve uma Batgirl sim. Cara, teve uma Batgirl sim, Febrinho. Puta que pariu. Teve na classicona? Caralho. A capa dela era um negócio rosa, me parece, por meu dentro. Meu Deus, segue a imagem. Puta que pariu. Caraca, as roupas desse seriado são as melhores. Olha isso, que fantástico. Teve mesmo lá, Batgirl. Caraca, saca, velho. Olha o capacete disso, meu Deus. Classiqueira, né, mano? Meu Deus, Deus. Tá uma foto dos três juntos aqui, cara. Ela é roxa, ela é toda roxa. Né, cara? O Batman era todo azul, porra. Não, cinza. Não, o Batman era azul. Era azul. A gente azul via e roxo. É, então, a gente azul? Azul? Mas eu tô vendo uma foto colorida aqui, ele tá cinza, cara. Cara, isso é azul claro. Tá de sacanagem comigo, cara. As câmeras, né, mano? É azul claro. Caraca, velho, pra mim isso é azul. Olha as pernas. Ah, não, mano, mas até os action figures é cinza, velho. Não é possível que é azul, cara. Ou eu sou daltônico. Olha aí. É azul. Isso aí é azul? Azul, porra. Tu tá de sacanagem. Não, isso aí é um action figure que fizeram baseado na imagem que você tem, né? E diga-se de passagem, então é um action figure bem feinha. Tá, então aquele Batman dos anos 90, o anime aqui, ele também é azul, porque é a mesma cor desse aqui. Então, o Batman classiqueiro, eu acho que ele é azul mesmo. Caraca, velho, eu acho que vocês estão loucos, mas enfim. Eu acho, não sei, agora pintou não, a dúvida aqui. Esse Batman aqui é azul, ó, esse aqui que eu vou botar pra você, esse aqui é azul, ó. Aquele do seriado é cinza, velho, vocês são loucos. Eu acho que vocês dois são daltônicos. Azul é a foto do Eduardo aí no Skype aí, olha aí, ó. Tá parecendo o Papai Smurf. É, velho, essa foto aí é do Blue Man Group. É. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Então, cara, e uma outra série que sabe que nem todas as séries foram inspiradas tão fielmente nos quadrinhos, algumas exploraram essa ferramenta criativa e das terras paralelas. Uma pra fazer delas merda, série, né? Oi? Pra fazer merda. Não, essa foi mais ou menos merda mesmo. Uma série chamada Birds of Prey, né, Aves de Rapina. Eu vou ter que procurar isso. No Brasil, aí, quando traduziram aí, colocaram como Mulher Gato, que não tem nada a ver com o nome original aí, que seria Aves de Rapina. Que na série a gente acompanha lá a Helena Wayne, que é filha, na verdade, desculpa, a Helena Kyle, que é filha da Selina Kyle, com ninguém mais, ninguém menos que Bruce Wayne. E nessa versão aí dessa terra, a Selina Kyle era meta-humana, de forma que a Helena é meta-humana. E ela combate lá o crime com o manto da, usando o codinome Caçadora. E junto com ela, né, treinando ela, servindo de guia, tá a Bárbara Gordon, já aleijada, pós-Batgirl, pós-atentado do Coringa lá, igual a Piada Mortal. É, a Batgirl lá aleijada. E também a Dinah Lance, que é a Canário Negro. Só que antes dela, né, começar aí a lutar como a Canário Negro e tal. A série teve uma temporada só. Ah, dá pra entender por quê, né? Porque, cara, mudou coisa demais das versões dos quadrinhos. Não tinha nada dos quadrinhos, só referência, só os nomes dos personagens. Batman, Helena, Dinah, Canário, só os nomes, saca? Porque nem figurino, nem nada tinha a ver. Mas a DC soube explorar melhor aí os quadrinhos nos desenhos aí, né? A DC também aí é famosa por ter várias versões animadas aí dos seus personagens. E ela tem versões animadas aí, tanto em longas de animação, como em séries animadas, né? E uma das primeiras séries animadas da DC que existiu aí foi aquela série classicíssima lá, que é a série dos Super Amigos, né, cara? Que é o Super Gêmeos Ativar. Essa é maravilhosa, cara. Né, cara? Que teve, velho, teve muito personagem nessa série. Tiveram alguns que foram criados exclusivamente pro desenho, né? Como foi o caso dos Super Gêmeos, né? Os Super Gêmeos lá, que foram criados exclusivamente pro desenho. Tinha também lá o Tornado Negro, né? Que o Raio Negro tinha. É, eu lembro que tinha o Black Vulcan, tinha o Eldorado, mas eu não sei se eles foram criados justamente pro desenho. Pro desenho, eles foram criados pro desenho. O Eldorado foi, o Black Vulcan também. O Apache. O chefe Apache. Ah, não, era só Apache. O samurai. Era maravilhoso. Qual é o seu poder? Eu sou um samurai. Saca, velho. E também apareceram alguns personagens lá canônicos da DC, né? O Nuclear, a Mulher Maravilha, o Batman e Robin, o Aquaman, o Cyborg. A Mulher Gavião. A Mulher Gavião e o Gavião Negro. Muitos personagens apareceram, eram, né, pequenos episódiozinhos aí de 5, 10 minutos no máximo, que traziam lá um esquemazinho, sempre o vilãozinho com o plano dele, a Liga via lá dar um jeito de salvar. Aquele Mas barulhinho era... clássico, né, enquanto isso, na sala de justiça. Mas era muito legal, cara. E essa série animada, algumas curiosidades dela aí, ela rendeu versões muito famosas. É, tiveram alguns personagens da série dos Batman, que a gente comentou aí agora, né, a série sessentista do Batman aí, que apareceram na série animada. Inclusive a versão do Batman da série animada era essa versão da série dos anos 60, que é azul. Que é azul. O rabo de vocês que é azul, cara. É cinza essa merda. Mas enfim. Vai ser a nova polêmica do vestido, né? Agora não é mais o vestido, agora é o Batman. É porque, na verdade, o Team Blue é tão separatista que até ele tá vibrando numa terra diferente da nossa, onde o Batman é cinza. Você que tá ouvindo, comenta aí no site ou manda e-mail pros caras aí e fala se é azul ou se é cinza. É, enquanto a gente tá gravando na Terra 1, o Team Blue tá lá na Terra 2. Ah, eu tô na Terra 52. Você tá na Terra 52, 50 tons de cinza, né? Olha aí. Ai, meu Deus, meu Deus. Onde é que a gente tá que eu nem sei mais? Tá na série Super Amigo. Ainda? Caralho! A versão do Batman, é essa da série dos anos 60. E os personagens, esse mesmo Batman, ele também apareceu em alguns desenhos do Scooby-Doo. Que diz que de passagem, o Scooby-Doo é da Warner. É mesmo, eu lembro disso. É, a DC é uma subsidiária da Warner. Então o Batman fez algumas aparições no desenho do Scooby-Doo. E não só o Batman, como o Coringa, o Pinguim. É, me parece que o Superman também chegou a aparecer no desenho do Scooby-Doo. Não sei se a Liga da Justiça chegou a aparecer. O Aquaman apareceu? Demais, apareceu? O Aquaman. Não lembro se teve não, cara. O Aquamomoa. Mas era um desenhozinho bem legal, cara. E um outro desenho depois aí, a DC começou a ganhar destaque mesmo com as séries animadas aí, foi quando o produtor lá, Bruce Timm, começou a fazer a produção das séries de animação da DC. Então a primeira série que ele fez animada foi a série do Superman, que depois foi seguida pela série do Batman, que é até mais famosa ainda que a série do Superman, rendeu até alguns jogos aí de Super Nintendo, Mega Drive, né, as aventuras do Batman e Robin, que ganhou uma sequência direta, um derivado direto aí, que é o Batman do Futuro, que também é uma produção do Bruce Timm, e culminou todos esses desenhos aí no grande feito da DC, que foi Liga da Justiça. Cara, que, meu Deus, foi um dos desenhos mais sensacionais que eu já assisti, cara. Sim, Liga da Justiça é muito top. Uhum. A DC, ela quando ela traz... hoje, não sei, né? Cada um tem a sua opinião, mas... Hoje, a Marvel tem um pouco de supremacia nos filmes, né? Em relação à DC. Vamos dizer que a Marvel tá um pouco acima da DC nos filmes. Sim. Mas na animação, cara, a DC é primorosa. É com o estilo do desenho, né? Aquele estilo de arte que eles trouxeram é muito bom. Tipo, o cara com o tronco gigantesco, aquelas perninhas fininhas e tal. É bem característico, né? O queixão quadrado, bem delineado, assim, com muita sombra. É um desenho muito bonito. Tanto na série do Superman. Teve um editor lá, um desenhista lá da Marvel que tentou fazer isso com o Capitão América. Não deu muito certo, né? Então. Mas é, cara, e eles, tipo, foi muito marcante pelo traço e também pelas animações, porque o traço era muito bonito, né? A gente vinha de um traço meio bizarro, assim, meio esquisito. Aí vem esse traço bonito, a movimentação muito legal, sabe? Aquelas cores fortes e tal. E quando vem o Batman mesmo, putz, era muito louco, mano. O desenho do Batman era muito maneiro, tá ligado? Ô, Febrino, não sei se tu, o Eduardo, consegue me responder. Mas essa questão do traço, ele é de um artista... E aí os outros desenhos são emulados, os outros artistas tentam repetir o traço. Inicialmente ele é de um artista. Ah, ele é criado, né? Uh-huh. Ele é desenvolvido, ele é criado e apresentado. Sim. E aí, às vezes, tem toda uma questão política lá. Vamos manter o traço ou não? Se você mantém o traço, é óbvio que outras pessoas vão ter que aprender também a fazer aquilo, né? Um exemplo clássico disso, pra galera entender legal, é a Turma da Mônica. Aham. Uh-huh. A Turma da Mônica, ela tem um traço específico, né? Sim. Mas é impossível ela ser desenhada inteira, todas as revistas, no mundo inteiro, o tempo todo, pelo... Só pelo Maurício. Só pelo Maurício, tá ligado? É impossível, né? Então as pessoas têm que se adequar ao desenho. Aqui na DC aconteceu isso, porque tem muita animação da DC que a gente não vê por aí, cara. Tem muito mesmo. No YouTube tem várias, tá ligado? Pois é. Você entra lá agora, você vê um monte de animação. É, mas tudo isso já passou no Brasil, porque eu encontro essas animações e tudo dublado, cara. Onde é que passou isso que eu não vi? É a TV a cabo, né? Então, não tem, né, TV, cara, a cabo. Tudo passou no... Não, Superman, a Batman clássica e a Liga da Justiça passaram no SBT. Não, não, as clássicas sim, mas a gente tá falando dessas animações novas. Hein? Essas que não aparecem. Sei lá. As que não passou no SBT, pelo menos. Sim, às vezes é na cabo, às vezes a dublagem ali é fan-made, cara. E a gente nem sabe. Tem umas aí que o Guilherme Briggs, né, que é o dublador, sim, entre aspas, oficial do Super-Homem, ele vive dublando coisinha pro YouTube, umas paradas nada a ver. Tem uma dele maravilhosa que ele fala, esse Super-Homem é uma merda, você não sabe como que é viver no mundo de papel, porra. Caraca, ele fala isso? Tem umas dublagens maneiras. O Guilherme Briggs é um sarro, né, cara? Ele é foda. Manda isso depois pra gente deixar no post, faz favor. Né, cara? Ah, mas o maneiro, o foda mesmo da Liga da Justiça, era, acho que as lutas também, né? A gente tava acostumado com umas lutas não muito top, né? Principalmente vindo da série, depois passando pra animação, mas, cara, na Liga da Justiça, as lutas são muito maneiras. E tem lutas muito boas, tipo, cara, quando que você ia ver, sei lá, o Lobo lutando com o Super-Homem, assim, na televisão, né? Caraca. Naquela época lá, era uma maravilha, né, cara? Você assistiu, o cara chegava na moto, aquele pé dele... Número 58, descia assim, aquela música da hora e começava a lutar. Putz, eu achava muito maneiro as lutas, cara. O interessante dessa fase do Bruce Timm, né, na frente aí dos desenhos da Liga, é porque essa fase aí adaptou vários arcos interessantes dos quadrinhos, saca? Então você teve ali muitas histórias muito interessantes. Por exemplo, teve uma versão dentro da Liga da Justiça da morte e o retorno do Super-Homem. Né? Teve uma batalha lá no centro lá de Metrópolis e tal. O Homem dos Brinquedos atira no Super-Homem com uma arma lá que todo mundo pensa que matou o Super-Homem, que desintegrou o Super-Homem. Só que, na verdade, a arma do Homem dos Brinquedos mandou o Super-Homem pra uma terra paralela. Ele mandou o Super-Homem pra um futuro alternativo da Terra. Puta cacete, olha as terras paralelas aí, ó. Acho que mandou pra uma terra lá onde tava 5 mil anos no futuro. Caraca. Então só tava ele e o Vandal Savage vivo, saca? Nesse lugar lá. Aí rola uma estrequinha. E cadê o Lobo? O Lobo não é imortal? Ah, ele devia estar pelo universo com os golfinhos dele. Cara, o Lobo vaga pelo infinito aí. Ah, ok. Então tá lá o Super-Homem Vandal Savage e tal. Enquanto na Terra normal todo mundo pensa que o Super-Homem morreu e faz o velório, faz o funeral, faz aquela coisa toda, mostra depois o Super-Homem nessa outra Terra e tudo mais, e coisa e tal, até ele voltar pra Terra normal. Então foi meio que uma homenagem à saga, saca? Morte e Retorno. Sim, tem muitas referências também, né? Muitas referências aos quadrinhos e tal. E outra, não sei se vocês concordam comigo, mas a série de TV, ela, principalmente aqui a Liga da Justiça, ela atinge muito mais pessoas do que o quadrinho, né? Então a galera utilizou isso aí para poder jogar o Ajax, né? O Caçador de Marte, que era um personagem pouco conhecido da galera, assim, do povão, né? Todo mundo conhecia Batman, Super-Homem e tal, mas o Caçador de Marte eu não conhecia muito, meus amigos também não, e a grande massa não sabia, né? É. E ele é muito legal, né, cara? Um personagem muito maneiro. É legal, uma pessoa que tem três nomes diferentes, né? é a Jax, Caçador de Marte e o... Como é do outro? John Jones. Nossa. John Jones. Eu não sei. O John Jones é o nome dele do planeta lá? Que ele tem o nome do planeta, né? É o nome dele do planeta, John Jones. Caraca. Aí na Terra, quando ele se disfarça como detetive, ele usa o nome de John Jones. Ah, mano, cara, eu lembro até hoje. Eu sentado assim pra ir pra escola, tomando uma caneca de chocolate quente, olhando pra TV e vendo aqueles bichos brancos, bizarro. Naquelas máquinas jogando fumaça, né? Pra poder tampar o sol. E o Ajax atravessava os bichos assim, né? Que ele fica etéreo assim. Isso. E aí tirava a mão, os bichos morriam e eu achava muito foda, cara. Eu lembro até hoje. É legal. Mas eu não sei, Febrini, tu não tem costume de ouvir podcasts, né? Pelo menos os meia-boca, não, né? Cara, ultimamente eu não tô ouvindo porque eu tô sem tempo, mas eu gosto de ouvir. Ah, é porque a gente tem um episódio do Cast of Tretas aí, não sei se tu sabe, é um podcast só sobre perguntas e respostas, é tipo um talk show, um quiz, né? E tem um episódio que é DC e Marvel. Nossa. E o Edu praticamente acertou tudo no episódio. enquanto o parceiro aí dele sim. acertou praticamente nada. Então, eu acho que vai ter que ter um segundo episódio do Edu participando aí. E eu acho que eu vou convidar uma pessoa aí. Porque então, o Edu tá líder no ranking lá. Entendeu? Descobrimos então quem é o verdadeiro especialista aqui, né? Nosso querido Eduardo. Não me comprometa. Mas ouve lá, tem link no post aí, ouve lá, que é bem legal, tu vai gostar. Tu vai ouvir lá e vai dizer assim: caralho, como é que o cara me errou isso? Como é que ele não sabe o nome da nave do Batman? Todo mundo sabe que é o Bat-Avião, né? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Então, cara, e esse desenho da Liga da Justiça, ele fez tanto sucesso que ele ganhou mais duas continuações, né? Que a primeira fase do desenho, ele contava apenas com os 7 membros principais da Liga ali, né? Da formação da Liga que eles fizeram pro desenho, que era o Superman, o Batman, o Flash, o Lanterna Verde, John Stewart, o John Jones, a Mulher Gavião. É isso. E a Mulher Maravilha. Então, depois que eles fizeram, que até rendeu um longa-metragem, né? O último episódio da Liga da Justiça, né? Rendeu um último episódio que foi uma espécie de longa-metragem, que foi o Escrito nas Estrelas. Eles voltaram para uma. Muito bom. Eles voltaram para uma segunda temporada onde o desenho mudou de nome e passou a se chamar Liga da Justiça Sem Limites. Nossa, aí foi um regaço, velho. Caralho. Claro, um porque não porra. Tinha limites. Não tinha limites. Aí eles começaram a mudar todos os personagens da DC, cara. Aí você viu. Aí, cara, apareceram muitos personagens com versões muito legais, saca? Apareceu a Zatanna, o Arqueiro Verde, Rapina e Columba. Mas o Arqueiro Verde não tinha na outra? Não tinha? Não. Até a primeira fase da Liga acabar, não. Ele aparece no primeiro episódio da Sem Limites. É, aquele negócio assim, ó. Na Liga da Justiça classiqueira, entre aspas, né? Essa que a gente acabou de falar. Sim. Esses personagens existiam. E esporadicamente, um ou outro aparecia ou era mencionado. Só que eles não eram tão presentes quanto no Sem Limites, tá ligado? Tanto que na abertura você já vê a diferença, né? Na abertura do classicão, ia mostrando ali os 7 principais. Na abertura do Sem Limites, tem hora que mostra o horizonte assim, tem um monte de silhueta. Porque é muita gente, né, cara? É mesmo. É, cara, ali eles já deram corda pra todos os personagens da DC. E uma Sim. coisa que ficou interessante é que, né, teve a Liga da Justiça Sem Limites. Me parece que teve uma outra depois, a terceira temporada já não chamava Sem Limites, já era um outro nome. Não lembro. Eu lembro que tem uma coleção chamada Salvando o Mundo, mas ela é Liga da Justiça Sem Limites. É, não... Ah, me parece que tem um outro nome, Unlimited, e depois um... Não sei se é Unleashed. Um ouvinte souber aí, comenta aí, por favor. É, deixa pra nós aí. último episódio, né, os últimos episódios que até então a classiqueira, igual o Febrini falou, ela eram arcos de 2 episódios, né, eram tipo, era o primeiro episódio, a primeira parte, episódio, segunda parte, depois outra história, um episódio, primeira parte, segunda parte, exceto os episódios de fim de temporada, digamos assim. Sim, na Liga da Justiça Sem Limites, você já tinha uns episódios isolados, cada episódio era uma história. Mas as histórias faziam parte de um mega arco, saca? Então, um eventozinho que acontecia lá no primeiro episódio, um cara entrou no museu e pegou um amuleto. E depois rolou toda a treta do primeiro episódio, que não teve nada a ver com isso. Lá no 10º episódio, o cara aparece mostrando por que aquele amuleto foi importante. E lá no 20º episódio, o amuleto causa a treta do caos, tá? Então vem tudo uma interligação. De forma que quando você chega no final, eles conseguem amarrar todos os heróis e os vilões que já apareceram no desenho até então. Caraca. Todos. Sim, isso é foda. Uhum. Foi a coisa mais inteligente que eles fizeram, cara. Porque eles conseguiram. Eles deram um ponto final assim. Acabou a história de todos os heróis e todos os vilões. A gente colocou um ponto. Assim, chegou num ponto onde daqui pra frente as histórias não ficam em aberto. Oh, se aí, será? E como é que ficou? E não sei o que e tal. saca? Deu um ponto final legal pra todo mundo. Sim, e tipo, tem muitos momentos marcantes na série, né? É, tem um momento que é espetacular, que é aquele do Batman cantando, não sei se vocês lembram. No episódio que a Zatanna solidão. Vira um porquinho. A Mulher Maravilha vira um porquinho. É. Caraca, meu Deus. É muito foda ele cantando lá e tal. Foda, cara. Tem uma parada que... O Flash, ele é foda. Acho que o Flash e o Lanterna são dois personagens que eu adoro, assim, dessa série. E o Flash, ele realmente mostrou o poder dele aí na série, né? Ele mostrou do que ele é capaz e tal. Quando o cara dá a volta no mundo pra dar um soco na cara de um vilão, você vê que ele é foda, tá ligado? É o famoso tá. Massa infinita. Tá, me diz uma coisa. O vilão morreu? Cara, morrer não morreu não, mas... Cara, então o vilão é muito mais foda. Como diria um colega meu na escola, morrer não morreu não, mas toda vez que ele lembrar, ele vai cair no chão. Porque eu vou te falar. Caraca. E uma parada que me incomodava muito na série era o Super-Homem. Porque é aquele negócio, o Super-Homem é tão foda, né? Não que eu goste dele, falando de poderes. Ele tem tanto poder, tanta coisa, que lá não dava pra galera explorar direito. Então ele servia como saco de pancada, tá ligado? Ah, todo toda mundo hora batia ele tomava nele. O soco, voava e derrubava uma parede, sabe? Entendi. Incomodava mas, um pouco, porque, pô, dava pra colocar bastante coisa. É, mas lá no último episódio rola uma tretinha que ele pega, vira pro vilão lá do último episódio, assim, e fala: é. Você sabe o que é você ter medo de usar seu poder? Você ter medo de encostar em alguém? Porque tudo parece ser feito de papel, não sei o que e tal. Mas com você, não. Com você, eu posso soltar o meu poder. Caraca! Posso, você aguenta, meu Deus! Você resiste, não resiste? Pai, desce a lenha no cara, velho. Caraca! Aí você vê o Super-Homem usando o poder dele, cara. Mas aqui eu não vou me segurar e pá, desce a lenha. Isso é top, é massa. Essa cena é muito foda mesmo. Que é aquela parada do... Tipo, tem um HQ... Não vou lembrar o nome agora, cara. Que ele segura o Lex Luthor. Ele tá putasso com o Luthor. Só puxando aqui, Timbu. Desculpa eu sair do vai, foco. Vai, vai, vai, filho. E ele tá putasso com o Lex Luthor. E ele segura. E o Luthor fala, ah, você não pode fazer nada, não sei o quê. E ele tá meio puto, assim. Que o Super-Homem tem esses momentos que ele fica putasso, né? Ele fica bravo, aquela coisa. É raro, mas tem vezes que acontece. É, Injustice ele olha que eu diga, na né? cara... Então, diz que diga. E ele olha na cara do Lex Luthor e fala: com os meus olhos, com o meu olhar, eu posso jogar um raio nos seus olhos, atravessar o seu globo ocular, atravessar toda a sua parte da visão e tal, atingir o seu cérebro e fritar o seu cérebro dentro do seu crânio. Se eu quisesse te matar, eu já tinha te matado. E aí eu fico tipo, caralho! Mas é isso mesmo. Da série é isso, né? É ele falando, eu sou foda. Só que você não sabe, tá ligado? É. O que me incomoda é o Batman, cara. Porque fica aquela putaria lá do Batman não matar o Coringa, né? Porque todo mundo diz, ah, o Batman não mata. É, não mata o Coringa. Os 300 capanga que o Coringa... paga pra matar o Batman e ele mata os caras. Pro Beleléu, né? Que se foda, né? isso mesmo. Ah, vai se ferrar, cara. Ah, eu não mato. Não. O Batman não mata. Não mata o Coringa só. Tá que pariu. É, outro ponto forte, né? Bem lembrado pelo Team Blue Ace, são os vilões, né, cara? Os vilões da Liga da Justiça são animais. Assim. A Arlequina, eu adoro aquela personagem na Liga. Não é, cara? E diga-se de passagem, a Arlequina é uma personagem que foi criada pro desenho classicista do Batman. Ela não existia nos quadrinhos, mas ela fez tanto sucesso e o pessoal gostou tanto dela que ela virou um personagem do cânone dos quadrinhos agora. Ela é a parte oficial do cânone. E agora inclusive, ela tá vivendo... E agora ela tá vivendo nas milhares de terras e milhares de universos aqui no mundo real, né? Porque quando você vai numa CCXP, por exemplo, tem 500 Arlequinas, que todo mundo faz cosplay dela. A personagem mais cosplayada. É, pior. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. E outro desenho também que foi famoso aí, que o personagem originalmente não era da DC, ele era de outra editora, mas ele foi adquirido pela DC Comics. É, a animação é de autoria aí do falecido Dwayne McDuff, que é Super Choque. O né, Super Choque surgiu em desenho. Sim, mas ele não surgiu não em HQ. DC. Não, eu sei. Eu tô perguntando se ele surgiu foi na TV, no desenho. Não, surgiu na HQ. Ah, ok. Tem a HQ do Super Choque. Aí traduziram pro desenho. Segue lá, segue. Só que ela originalmente não era da DC Comics, né? DC Comics comprou o personagem e colocou ele no desenho. Sim. O desenho fez bastante sucesso e tudo. Foi era muito bom, cara. Eu assistia pra cacete essa porra. Nossa, era maravilhoso. Eu adorava. Muito bacana, cara. E o desenho foi tão legal que ele fez um crossover primeiro com o Batman, né? Sim. E depois ele fez com a Liga da Justiça toda. E depois fez um crossover também com o Batman do Futuro. E esse episódio com o Batman do Futuro é muito legal, cara, porque ele encontra ele mais velho, né? Sim, cara. E não acontece um paradoxo. É mesmo, cara. Não gera um paradoxo. Interessante, cara. Não tinha por essas e outras que eles decidiram fazer os novos 52, porque tava uma zona essa porra. Tava. Ué, cara? Mas, cara, o Super Shock era muito foda. E o Virgil, né, o personagem principal, ele era muito carismático. Eu acho que era por isso que ele ganhava a gente, né? Ele era muito carismático e como ele era um adolescente, e a gente, pelo menos eu ali, tava na adolescência na época... Nossa, eu achava foda. Esse episódio mesmo que ele fala com o Batman, ele tá todo, tipo, nervoso. Porque, sabe, aquele negócio, pô, você é meu ídolo e tal. Sim. E era muito engraçado de ver, né? Mas nem só, né, os grandões da DC também aí, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, a Liga da Justiça, tiveram versões animadas aí. A gente teve também aí os Sidekicks ganhando suas versões animadas aí também. Uma bacana, uma muito bacana e uma mepa, caralho. A muito bacana aí é o desenho Young Justice, que eu acho que não foi exibido no Brasil. Talvez se tenha sido exibido pela Cartoon em alguma época, eu não tenho certeza. Mas é o Young Justice, que é a adaptação dos quadrinhos lá do Justiça Jovem, que traz lá a adaptação do que viria a ser depois os Novos Titãs nos quadrinhos. Sim, né? Que a gente tem lá o Robin, o Superboy. Mas, o tinha, mas tinha um seriado no SBT que era Jovens Titãs. É porque os Jovens Titãs, o Teen Titans lá, são eles mais novos. Sim. Aqui no Young Justice, eles são meio que adolescentes, tá ligado? Eles adolescentes, Já são um pouquinho mais velhos. Como se fosse aquela Mônica jovem, entendeu? Ah, isso. Okay. O Young Justice, ele tem uma pegadinha mais semelhante ao X-Men Evolution, por exemplo. Ah, ok. É a malhação da DC. Isso. Então você tem ali o Kid Flash, o Superboy, o Robin, o Mutano. Ah, sim, tá. Eu lembro agora, lembrei dessa série. Aham, tá. Mas o Jovens Titãs também era da DC, né? Tinha o Robin, era tinha o sim. Cyborg. Que é justamente a série bacana, que é o Teen Titans. O primeiro Teen Titans. Ok. Tá? Que você tinha lá a Ravena, Estelar e coisa e tal, que era uma série mais cômica, mas ela não era tão infantilizada. Ela tinha uns arcos legais, tinha uns personagens legais e tudo. Só que a Cartoon Network, sei lá, velho, o que a DC fez, ela permitiu a Cartoon Network fazer uma nova versão dos Teen Titans, que é ridiculamente infantil. Saca, cara? É tipo de piadinha nonsense, nada a ver, os personagens ficam lá cozinhando biscoito, saca, velho? Eu não vi isso aí, mas de repente não somos o público, né? Não somos... É, o desenho é infantil mesmo, saca? Sei lá, velho, deve ser pra público de 5, 6 anos. É meio Peppa Pig, sei lá. Dá pra ter um crossover. Dá pra ter um crossover com a Dora Aventureira, né? A qualidade da animação do Dora Aventureira é melhor, velho. Caraca. Saca? Ah, não, para, que isso. O traço desse Teen Titans do Cartoon Network, esse mais novo agora, é bem ridículo, saca? Mas fica a dica aí do desenho antigo, do Teen Titans antigo do Cartoon Network, que era bacana. Era muito legal. Que é aquele fica que você tá falando, o classiqueira, que era o Robin, que... tinha aquele robô, né? O Borg, o Mutant... Porque o novo também são os mesmos, só que eles são, tipo, super deformed, saca? O Final Fantasy antigo. São eles versão caricaturas. Nossa, eu tô vendo aí. Corpinho menininho. Mas eu acho que é Teen Titans Go agora, não é? É Teen Titans Go. Caraca, não vejam o Teen Titans Go. Joga em Pokémon Go. Cara, Pokémon Go, parece que eu tô jogando Cadillac de dinossauro, tá ligado? Go, go, go, go! Nossa, essa foi... Eu vou dar risada porque eu fui convidado. Pra não deixar sem graça. Tá. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Certo, pessoal, falamos aí sobre HQs, animações e seriados antigos. Faltou filmes, faltou longas de animações aí que são fantásticos. E faltou games, a DC nos games também. Só que nós tivemos aqui a crise dos infinitos casts. É, cara, porque como são infinitas terras, infinitas versões, aí vai dar infinitos casts, infinitos falar de tudo isso aí. Casts, cara, então eu a gente... A galera, eu imagino a galera que falou, putz, DC não tem quase nada pra falar, né? Não, não tem não, toma aí na sua cara. É, isso que a gente falou bem por cima, porque cada um desses assuntos que a gente falou dava um cast ou mais inteiro, não, né? Total. Só a crise das infinitas terras dá pra fazer um podcast só sobre isso e dá fazer pra... até o episódio 500. Dá pra fazer um infinito cast. Pois então, gente, o que, que vai acontecer? A gente vai fazer esse... A gente vai deixar esse cast aqui até esse ponto. E mais pra frente a gente vai gravar outro cast, talvez aí sobre os filmes, talvez sobre os longas de animação e talvez sobre os ADC nos games. E eu já quero deixar desde agora o Febrini convidado aí pra participar, viu, Febrini? Se tiver à disposição aí, vai aparecer, opa, viu? Opa, tô aí. Precisar é nóis, cara. Ah, então vamos aqui às despedidas e às considerações, Eduardo! Cara, é desnecessário dizer o quanto eu sou fã, né? O quanto eu sou entusiasta, o quanto eu recomendo. E talvez seja necessário, aí, cara. Pode ser que tenha algum ouvinte que não percebeu. Não é, cara? Então, se você não percebeu, eu sou muito fã, sou muito entusiasta, gosto pra caralho. I'm Batman. Então vai lá e... só pegue qualquer quadrinho, pegue qualquer desenho, pegue qualquer série animada, série antiga, pra ver que vale a pena, cara. Até se for pegar o Batman dos anos 60, recomendo pegar a versão Feira da Fruta. Melhor versão, né? É, e pra quem quiser saber como o Eduardo é fã mesmo aí, ouça Cast of Treta 02 aí, vai ter referência aí no post pra você ver lá o quanto o Eduardo é fã realmente da DC e da Marvel, né? Febrini, primeiramente gostaria de te agradecer aqui, cara, por comparecer a esta noite nessa linda gravação que a gente fez aqui, né? E como eu falei anteriormente, te convido aí já previamente a participar dos casts seguintes aí. Certo? Fica aí agora a palavra, o espaço aí pra ti. Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar aqui e tal. E ainda mais falando de coisa boa, né? A galera tem muito preconceito com a DC, mas, cara, procura conhecer um pouquinho mais, que é maneiro também, sabe? Você não fica nesse negócio Team DC, Team Marvel. Seja Team quadrinhos e aproveite o melhor dos dois mundos, tá ligado? Que tem coisa boa dos dois lados aí. Sim, sim, pior. Bom, eu sou lá do Alguma Coisa Cast. Quem quiser conferir lá, como o próprio nome diz, a gente fala sempre sobre alguma coisa, então não tem um tema específico. A gente transita desde a história do mundo até as nossas histórias de bebedeira, e passando por filosofia, falando um pouco de ciência, e falando de tudo um pouquinho assim, para poder ensinar um pouquinho para a galera e também dar risada. Você pode encontrar a gente no acc.descolados.com. Olha aí, quem quiser dar um pulinho lá e conferir o podcast do Febrini lá, é muito bacana. Eu recomendo todos os episódios, menos o último. Mas quando eu tiver um celular de grafeno que dobra, eu não vou te emprestar. Olha aí. Não me empresta nem o teu V3 aí. Certo, pessoal, estamos terminando por aqui. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E Eduardo, fala aí pra mim. Será que tem off-topic hoje? A menos que a gente tenha caído em uma terra paralela onde o off-topic não existe. Meu com Deus, certeza, cara. Tem. Ok, eu vou dar uma vibrada aqui então e... E vamos para um cast. Vou dar uma vibrada aqui, vamos para um cast paralelo. Certo, pessoal, tchau, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Nota do editor: a leitura de e-mails ficou ruim por causa de defeitos no microfone. Pedimos desculpas por esse vacilo. Fala galerinha, belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Zupão e bora ler umas trocentas e-mails e comentários aí dos últimos programas, que tem coisa pra caramba pra gente ler aí. Comigo aqui, pra me ajudar nessa difícil tarefa, tá o nosso querido Big Boss, Team Blue. E aí, Zupão? Oi, tá? Beleza. Sumido, hein, cara, da leitura de e-mail, faz uma cacetada. Pois é, cara, eu faz tempo que eu não leio, faço leitura de e-mail, cara, faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo, hein. O último que tu leu, eu acho que era tu e o Edu ainda, hein. Episódio 27, uma coisa assim. Cara, faz um tempão, velho, faz um tempão mesmo. Então tá, vamos começar então. É, bora, vamos lá. Então... Vamos ver aqui, ó, no episódio 49, né, dos grandes hits dos anos 90, que é um episódio bacana esse aqui, uma musiquinha, episódio marota. Episódio 3.99. Oi? Episódio 3 pra 1 real, hein? 3 pra 1 real porque você não participou, né, seu safado? Se eu tivesse participado, ia ser 3 pra 1 real ainda. Ah, é nada, pô, tem um monte de, ó, tem um monte de comentário bacana aqui, que alguns já foram lidos, né? Todos já foram lidos, com exceção aí do nosso querido Jorge, né? É, mas o cast foi bacana, assim, fez sucesso lá no Telegram, sei que não tá ligado, seu cabeça. Bom, primeiro comentário aqui do nosso amigo Jorge Augusto. Isso. Senhores, parabéns. Lá do Animesphere. Ah, é, lá do Animesphere, né? Camarada nosso aí. Senhores, parabéns pelo episódio. Chupa Timbu, isso é por minha conta. Não consegui deixar de cantar todas as músicas citadas, com exceção das internacionais, claro, mas só musicão. Parabéns aos envolvidos, episódio muito foda. E aí, Timbu, o que você tem a dizer sobre isso? Tem a dizer que a gente tem um comentário lá no episódio 50, que é, né, especial. nosso querido Jorge comentou lá também. E aí, pessoal do MachineCast, suave? Parabéns pela marca. Realmente vocês merecem. E que venham mais 50 vezes 50, 50 episódios. Nossa, ô Zupão, quanto é que dá isso aí? Cara, 55 vezes 525 vai dar uns, sei lá, uns 12.500 aí. Tá bem errado, nossa senhora. É 50 vezes 50 e depois pega esse resultado de 50 vezes 50 vezes 50. Então, mas se você fizer assim também dá 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25 vai dar 100. Agora eu vou ter que dar, tirar a prova real dessa porra. Ah, não. Dá 125 mil. Viu? Tu falou 12.500. Não, é, tem mais um zero. Dá 125 mil. Então tá. Então ele diz assim: foi legal conhecer um pouco mais sobre a história de vocês. E como eu faço parte da história recente do podcast, fica o meu muito obrigado por trazer as nostalgias pra gente. Abraço. Isso aí, já. É, isso aí. Pô, cara, 125 mil episódios, será que a gente chega lá, mano? Ah, quem sabe numa quinquilionésima encarnação a gente talvez, chega. Talvez. Bom, ainda no episódio 50 aí, especial, tem um comentário do Petrus Dave. Petrus Davi. Petrus Davi. Eu quis dar uma internacionalizada no nome do cara aqui, ó. Olá, pessoal do MachineCast, tudo bem? Tudo bem, Davi, e aí, como é que tá? Esse aqui tem que falar igual, tipo, né? E aí, olá, pessoal do MachineCast, tudo bem? Bom, sobre o episódio, foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, esclarecedor sobre a história dos MachineCast. Sobre a história do MachineCast, né? Eu sempre tive a impressão de que as pessoas que iniciam um podcast já se conhecem há anos e apenas querem perpetuar sua amizade através do áudio. O que não foi o caso de vocês, pelo que parece. Haha. É bom saber que todos vocês se conheceram pela internet, mesmo tão distintos, mesmo tão diferentes, puderam coexistir, mesmo com a Bluga Zaroli. Como eu disse, o tema nostalgia não me interessa tanto, justamente pelo fato de não ter referência alguma. Né? Dele não ter referência alguma. Sou uma criança inocente perto de vocês. Olha aí, cara. Não estou chamando vocês de velho. Ah, não. Rapaz, não. Até porque a gente não é, né? É, 30 e pouco não é velho. Só pra deixar registrado. Estou ansioso para saber quem vai ser o sorteado do livro. Gostaria muito de ser eu. Já que eu li a Batalha do Apocalipse e achei sensacional. Eu também achei, muito louco. Ótimo episódio, podem esperar as muralhas de texto e abraços. Olha aí. Davi aí e o Petas que também participou, também tá concorrendo ao livro, o Zupão. E o livro vai ser divulgado o sorteio que houve, um sorteio honesto. Só aguardar mais um pouco aí. Já podemos. Só ver quem vai ser o sorteado honestamente aí, né? Honestamente aí. Então vamos lá, tem mais comentários lá no cast 51 sobre Dragon Ball. E o primeiro comentário lá, ô Zupão, é do nosso querido amigo Anderson Costa. Olha aí. Salve, Machines! Caracas, foi muito bom ir relembrando de Dragon Ball conforme vocês iam falando. Minha cabeça explodiu porque eu lembro das duas aberturas, mas não me lembro de ter assistido mais de uma vez. Caraca! Acho que é uma pegadinha do sério, com certeza. Porque eu lembro de ter visto no SBT, mas vocês disseram que passou completo na Globo, então eu buguei. Sensacional, muito boa essa participação do Jorge. Esperando o próximo cast, até mais, galera. Olha. Cara, vocês falaram que passou no SBT e no cast que vocês colocaram até a musiquinha que passou lá no SBT, né? Sim. Eu lembro dessa música. Olha. Eu não assisti Dragon Ball, não acompanhei a saga nem nada. Devo ter assistido um episódio ou outro perdido, assim. Mas aquela musiquinha mais velha do SBT, a mais antiga, eu me lembrava dela, cara. Até cantei junto quando tocou, cara. E então, Zupão, aí tem um participante aí que ganhou a badzinha da Triforce, que é o Jorge. O Jorge que comentou aí que, mano, foi massa demais participar com vocês. E Dragon Ball é realmente um assunto que eu curto muito. Grande abraço. Olha aí o Jorge. É, dá pra ver, cara. Ele se empolgava pra caramba quando eu tava falando no cast, cara. Sim, é pra quem tem podcast de anime, né? É a praia dele. E terceiro comentário vai poder ter direito de pedir música na próxima leitura de e-mail. Ai, ai. Então, seguindo nos comentários ainda do episódio 51 sobre Dragon Ball, temos o comentário aqui do William Floyd. Lá do Ultra Combo Cast. Floyd, será que ele curte o Pink Floyd, será? Vai saber, né, cara? Então, vamos lá. Que tá episódio... Pra tudo, né, cara? Mas Pink Floyd é bom, cara. Ah, é meio viajante, tá, é meio xarope, mas é bom. É, tá bom. Que episódio foda, muita nostalgia. Porém, eu me perdi no episódio porque eu acompanhei a saga que passou no SBT. Mas foi muito bacana descobrir o que aconteceu no restante da série. Olha aí. Então tá. Obrigado aí. Valeu pelo comentário. ficou perdido, mas é, faz parte. Cara, eu também me perdi várias vezes no cast, vai e volta aí, o fulano que corta o rabo, que ganha a nuvem, que vai pra lá, eu viajei. Olha aí. Então, Zupão, tem mais um comentário aqui do Darley Santos também, né? Sobre Dragon Ball. E ele diz o seguinte: fui teletransportado pela velha máquina para os tempos do Sábado Animado, onde assistia os mencionados animes Fly, O Pequeno Guerreiro, Street Fighter e Street Fighter Victor, né? E claro, é louco, Dragon Ball. Dragon Ball achava avacalhado. Que stop. Com humor sacana de caráter algo erótico, mas mais acentuado do que outros animes que já havia assistido. Pena que o SBT sempre foi desse jeito, né? Exibindo os episódios de forma totalmente tosca. E não só com os desenhos, mas com as séries também. Quem lembra do tempo do Fim de Noite pra cá? Fim de Noite? Não conheço. Não é... Fim de Noite, eu também não me recordo. Cara, assim, não, do Fim de Noite pra cá? Não lembro disso, cara. Porra. Bom, enfim. Com a noite voltada para as séries. Eu achei que era o nome de um programa. Com o fim de noite, ele quis dizer. Ah, tá, ok. Ele tá falando do tempo do dia, não é nenhum programa. Ah, tá bom. É que ele pôs em maiúsculo, né? Achei que fosse um programa também. Com a noite voltada para as séries, deve lembrar da frustração que era tentar acompanhar as séries. Bom, mais uma série para acompanhar aqui no MachineCast, esperando a sua continuação. Sabe lá quando vai sair. Faz parte, é isso aí. Tem que segurar a audiência. Olha aí, estratégia, né? Temos também aí um e-mail enviado pelo Ricardo Shima, ainda no episódio 51, Dragon Ball. Grande Ricardo Shima, japa camarada aí. Pão trazendo a família pra comentar. Não, ele trabalha, a gente trabalha junto, cara. Trabalhou junto é família. Vem mais que a tua família, pra falar a verdade. É, eu trabalho há muito tempo na empresa, mas eu conheço ele há uns 2, 3 anos. Ah, tudo bem, família, camarada. Salve, salve, Machines. Jesus, mais uma vez vocês mexeram no fundo do baú das lembranças. Dragon Ball. Esse aqui é a Lameilson. Esse Cast 51 foi uma boa ideia. Badum. Que é pra ser nossa Casalbé. A hashtag aí. O primeiro contato que tive com Dragon Ball foi através de uma fita Betamax VHS pequeno. Cara, não lembro disso não. Eu lembro do VHS, mas cara. Betamax pequeno, Betamax assim, não lembro. VHS pequeno. Que o pai de um amigo meu trouxe pra ele lá do Japão. Gravado diretamente da TV de lá. Eram alguns episódios de batalha de Gohan vs Cell. É, cara. Continuando. A desgraça, logicamente, estava em japonês. E eu não entendia nada. Mas, pô, você é japonês, Shima, caramba. Como é que não entende nada? Não dá pra entender. Como é que você não entende, mano? Só me perguntava por que no meio da luta as pessoas pediam desesperadamente por comida, pois. Em casa de japonês, quando vamos avisar que a comida está na mesa, gritamos um sonoro Gohan. Caraca. Tá bom, trocadilho, hein? Pouco tempo depois, vi no SBT que iria passar Dragon Ball e fiquei muito animado. E a surpresa foi grande quando vi que o negócio começava com a história de um menino que tinha um rabo de macaco. Olha isso, cara. Que doideira. Ficava me perguntando onde estava aquele monte de gente poderosa soltando poder pra tudo que é lado, usando super velocidade, teleportando, etc. Achei até que fosse versão pirata do desenho. Mas até então eu só tinha assistido esses episódios do Z e do Goku. Nessa batalha, fica full time no modo Super Saiyajin. Ou seja, irreconhecível se comparar com ele mesmo criança com o rabo de macaco. Só depois de um tempo é que fiquei sabendo que a série Z era outra saga que passava depois que ele já era adulto. Não assisti todos os episódios do anime, nem de Dragon Ball, nem de Dragon Ball Z, nem de Dragon Ball GT. Primeiro que eu não tinha TV paga e TV a gato, vulgo GatoNet, não seria uma das melhores soluções para o problema. Assisti um pouco quando começou a passar Dragon Ball Z na TV aberta, mas mais ou menos na metade da saga do Freeza eu arrumei primeiro emprego e então ficou muito difícil acompanhar. Anos depois, foi lançado o mangá e pude então apreciar essa obra que, acredito eu, foi o mangá barra anime mais famoso da história. Galera, tá de parabéns, manjou muito de Dragon Ball. Um abraço, galera. Ricardo Shima. Olha aí, grande Ricardo Shima. Valeu aí pelo e-mail, né? Pelo e-mail, é. Bom, galera, seguindo a nossa lista interminável aqui, tem uns comentários aqui do Cast of Tretas 4, lá do Esteban versus o Ucho, pessoal lá do Los Ticos. Olha aí, e nós temos um comentário aí do Wesley Zop. Wesley, né? Zop, lá do Chorume, né? Chorume, vamos ver o que ele chorou aqui. Chorume de comentário, vamos ver. Episódio melhor que furar o olho... Já começou, né, cara? Episódio melhor que furar o olho com agulha quente. Putz. Se fosse eu nesse episódio, eu teria a pontuação máxima. Eu sabia todas as respostas, inclusive o número dos irmãos metralha. Caraca. Meu Deus. Pois um amigo meu tem um celular com este número. No meio... No meio, ele... Olha só. Com este número no meio, e ele sempre dizia o número citado. Chefe dos metralhas, por exemplo. 0199, chefe dos metralhas, 00. Mas nitidamente o Esteban roubou. Hashtag Tinhucha. Ok, Wesley, valeu, Wesley. Escutem lá o Chorume lá, cara, que é sensacional. Abraço aí, o primeiro comentário. Se eu não me engano, é o segundo comentário do Wesley Zop. Ou, se for o primeiro, seja bem-vindo aí à rede de comentários aí do Machine. Volte a fazer comentários com esse teor aqui. Episódio melhor que furar olho com agulha quente. Bom, seguindo aqui no Cast of Tretas 4, tem um comentário do Darley Santos aqui, vamos lá. Bang Bang Mexicano, meu Deus, cara, fraticídio nos Los Ticos. Que é isso, cara? Fraticídio. Sei lá. Um dos irmãos irá cair, haha. Fica aqui a minha solidariedade. Fraticídio, será que não é matar o irmão, uma coisa assim? Sei lá. Ah, tá aqui, ó. Fraternidade, ó. Delito de homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã. Caraca, velho. Acertei. Doideira, velho. Bom, seguindo aqui. Fica a minha solidariedade ao senhor Esteban ao longo do cast. Tenho bastante dificuldade de me lembrar de pronto, isto é, imediatamente após a solicitação de resposta à questão. Pode ser um desenho que acabei de assistir, mas vou ficar viajando tentando imaginar a resposta. Definitivamente, não funciona sob pressão. Na parte das músicas, o meu começo foi promissor, mas a partir da quarta questão, fui pro ralo. E lembre-se, sob a égide da baioneta, não existe meritocracia no Cast of Tretas, mas sim tretacracia. Tretacracia. Obrigado, aí. Eu dar lei, santo. Cara, mas isso aqui é igual quando a gente tá assistia Show do Milhão, aquele Mega Senha. Quando você tá na TV, você tá aqui de boa, sem pressão, né? Você acerta tudo, cara. Você manja tudo. Agora, na hora, você faz a pergunta, o negócio te pega de surpresa, você tem que responder rapidinho. É difícil, cara, é treta. Pois é. Então, ok. Aqui zerou, né? É. Então, acabou e as leituras de comentários. Agora já temos o último e-mail, né? Do Cash of Tretas aí também. Que foi mandado aí pelo Ricardo Shima também. Olha aí, ó. O Ricardo Shima teve 2 e-mails, hein, cara? Mais um, ele tinha direito de pedir música, hein? Que música? Pedir música no... Você nunca viu o resumo de gols do Fantástico na Globo? Sim, lá, sim, o mas aqui não é o Fantástico, porra. Ah, eu sei, pô. Foi só um trocadilho. Um trocadalho. Diz ele aqui o seguinte. Salve, salve, Machines. Mais uma vez aqui marcando presença e enchendo a caixa de correios de vocês. Olha aí. Muito legal essa mudança no COT de a pergunta ser para os dois participantes. E ambos podem marcar pontos. Torna-se uma coisa mais competitiva e elimina um possível mimimi de pergunta fácil para um e difícil para o outro. Olha aí, será que isso é uma indireta para alguém? Mas fica aí. Fica aí, fica no ar. Japonês safado aí. Fica no ar. Quanto ao tema, mais uma vez foi certeiro. Não sei quem escolheu o tema do COT, se é os participantes ou os apresentadores. Bom, ô Shima, quase sempre é os participantes que escolhem, cara. A gente tem umas dicas e tal, mas quase sempre são eles que escolhem, né? Esse, acredito eu, tenha sido o mais divertido de todos. A criatividade das perguntas foi a um novo nível na pergunta sobre o personagem cujo nome é o nome de um operador de celulares multiplicado por 2. Um apresentador muito famoso diria que a pergunta foi, no mínimo, bem bolada. Parabéns, essa pergunta Machines. Foi demais, né? Parabéns, Machines. Parabéns aos Chico Abraco. Não sei se esqueci de ficar alguma coisa ou se ele simplesmente errou no escrever. Com K, não é C só, entendeu? É com K. Abraco com K. Abraco. É um abraço japonês, né? Abraco deve ser, com K. Deve ser. Abraco. Cara, mas as perguntas desse cast foram legais mesmo, cara. Aquela do nome do personagem, que é a operadora de telefone ao quadrado lá, aquilo foi sensacional. Terminamos, Zupão? Terminamos, né? Foram 4 episódios aí, vários comentários, vários e-mails. E esperamos que tenham mais comentários e muito mais e-mails aí nos próximos episódios, né? Pois é. Então tá, eu acho que é isso aí. É isso aí. Então beleza, galera. A gente fica por aqui e até mais. Tchau. Até a próxima viagem. Off Topic. Só um pouquinho, Edu. Tem alguma coisa ligada de fundo. E aí, Edu? Você diz a TV? Tu tá com a TV ligada. Então o Rodrigo tá vendo o jogo aqui. Ah, o Rodrigo tá aí. Eu achei que o Rodrigo tá viajando esse puto. Não, tá, hoje tá de folga. Ah, tá. Então vê com ele, se não tem como ele baixar um pouquinho. Só um pouquinho a coisa, que a gente tá ouvindo bem de fundo, assim. Gatinho. Baixando 2 paulinhos só. O número perfeito. Diz pra ele ficar quieto que eu vou mandar o Chum atacar ele, esse maldito. Aqui, ó, o Rodrigo falou que é pra você mudar as datas do dia de gravação, viu? Ah, é? Pra mudar? É. Fudeu, então, né? Porque na porra da Olimpíada tem jogo todo dia. Vamos gravar nunca mais. Só que a gente grava terça e mudou pra quinta, saca? Diz pra ele que a gente vai gravar de 4-4 anos bem num mês direto, assim, nas Olimpíadas. E eu falo, o quê? Pergunta pra ele quando é o dia de folga dele. Pera aí, rapidinho. Fala comigo, parceiro. E aí, qual é o teu dia de folga, Rodrigo? Boa noite, primeiramente. Noite. Hoje foi quinta, minha próxima folga é quarta. Ah, beleza. Fala pro Edu que quarta-feira a gente tem gravação. Beleza, não vou voltar, tá? Abraço, obrigado, cara. Falou. Edu, gravação quarta-feira, viu? Tá joia. Então tá. Continua do multiverso. Aí, Tim Blue, essa última foto que você mandou é azul, velho. Não é eu, é o Febrini que tá botando e tá pintando no Photoshop botando... e tá mandando pra cá. Ele era azul, cara, que a porra da azul. É, deixa de ser daltônico, seu separatista. Não é, cara, é cinza, é o rabo só de vocês. Só aí no Rio Grande do Sul que isso é cinza. Segue. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.